Zero. Peraí que eu tô suando o nariz, cara. Ah, então vai uma meia hora. Nossa. Próximo podcast. Paulinha debaixo d'água. Sabe que toda vez que o Zenon assoa o nariz, a mãe dele tem que lavar todos os lençóis da casa. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahefa. Written Wahefa. Avante, Warevianos! Estamos aqui para o podcast Wareva sobre o filme dos Vingadores. Você é baixa renda, ainda não viu ainda, sua cidade não chegou, você não baixou. Você sabe que se você ouvir, você se fudeu, né? Salve aí do seu MP Treco aí e ouva depois de ver esse filme que eu diria até que, em minha opinião já, é obrigatório ver no cinema. Participante de hoje, além de mim, está aqui o senhor Marcelo Soares. É, e guarde sempre suas figurinhas de álbuns, viu? É importante. Tudo bem, de amarelo? Eu, e aí, beleza? Zero! Meu primeiro nome é Agente. Thiago Moura. E eu quero um filme da Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Vini! Eu não sei a opinião de vocês sobre o tema hoje, mas eu sou obrigado a deixar aqui registrado que tudo aquilo que vocês falarem eu concordo. E seu Luiz Modeste? Deus livre da corte. Então, pessoal, todos aqui, nós sete, hoje tá lotada a bagaça. Vimos já o filme dos Vingadores, né? Ninguém fez resenha pro blog, mas esse podcast tá saindo, acho que já saiu alguma resenha, né? Pelo menos eu vou fazer. Uma alma caridosa. Eu vou fazer um print lá do que você fez lá no MDM, junto com o do Omelete, vou misturar tudo e vou colocar no Arena. É, você vai pegar todas as opiniões, vai concordar com todas e vai fazer. Isso. O Vini, pra quem é velho aí assistir o programa do Jô Soares, é o Múcio, o cara de opinião. Concordo. Sim, concordo. É, tira daqui, eu ia falar isso agora. Como a gente fala bobagem aqui, é impressionante. Eu já fiz uma resenha pra um blog concorrente, entre aspas. Vocês sabem, né? Eu passei 10 dias tirando onda com todo mundo porque eu assisti o filme 10 dias antes da estreia. E aí, obrigatoriamente, é óbvio que eu tenho que fazer a resenha lá. Tem que pegar um pique. Na bunda e sair como espanador no rabo. Então, vamos pegar as opiniões, impressões gerais primeiro de todo mundo. Vini, você, pra não se basear na opinião de ninguém, além da minha. Isso é bom. E agora o que eu vou falar? Começa contigo, o que você achou do filme? Na minha concepção, o X-Men 2 era um dos melhores filmes de grupo de heróis que eu já tinha assistido e tal, até vir o First Class. Eu achei que ficou bem casado assim, a participação de cada personagem e tal. E aí depois que eu assisti Vingadores, cara, foi por terra qualquer filme da Marvel assim que tenha vários personagens e tal. Eu acho que foi um puta de um filme, eu acho que todos tiveram lá importância. Eu achei assim que a princípio, antes de ver o filme, ia ser aquela coisa assim, o Hulk ia ser o porradeiro, ia ser só porrada, não ia ter muita participação. Thor ia ser aquele coadjuvante de luxo, junto com o Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, que eram os merdas, né? Não tinham os poderes, tal, não sei o quê. Capitão América provavelmente ia fazer aquele estilo do super soldado, super patriota, ia fazer aquela, né, menção aos Estados Unidos, que sempre tem uma bandeirinha e tal nos filmes. E que o grande nome do filme ia ser, com certeza, o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro ia ser o que das grandes tiradas, que ele ia sustentar o filme nas costas. Assim, Homem de Ferro e seus incríveis amigos. É isso, eu achei que fosse bem por aí. Cara, eu fiquei totalmente impressionado, assim, com o que o Joss Whedon fez no filme. Ele tem participação de todos. Eu achei que o filme rodou muito em cima do Thor, né? E do Loki. Isso foi bom. Acho que foi o último filme, né? Antes dos Vingadores, foi o Thor, né? Não, Capitão América, isso. É, não, mas Capitão América também foi numa outra época, né? Que tava mais ligado à atualidade, assim, era o Thor. Antes de falar desse ponto, queria dizer que Viúva Negra e o Gavião foram muito, muito bem utilizados no filme. A participação deles foi muito boa, assim, em todas as cenas. É, teve alguns deslizes, eu acho que na parte do Gavião, que depois a gente pode comentar. Mas acho que o grande nome do filme, assim, foi, além do Tony Stark, do Homem de Ferro, foi o Hulk, cara. Que o Hulk matou a pau nesse filme e, assim, se fizessem o que fizeram no filme, Vingadores com com o Hulk anteriormente, e todos os filmes do Hulk iam ser bem legais. Cara, eu gostei demais do filme. Eu quero deixar gravado aqui o meu agradecimento ao Sr. Mark Ruffalo por calar a minha boca. Mas eu queria dizer, eu queria deixar gravado aqui no meu HD esse computador, depois desse filme. Não. Pô, Bruce Banner, muito bem feito, cara. Acho que calou a boca de muita gente aí. O Hulk, pra mim, foi o que mais se sobressaiu da galera, porque assim, o Tony Stark, a gente já esperava aquele tipo de atuação dele, dos outros dois filmes e tal. Mas do Hulk, cara, eu não esperava muita coisa além do monstro verde que sai arrebentando tudo. Ele fez isso, mas ele fez mais que isso, cara. Isso surpreendeu demais. Que nem o Vini já falou também, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro também estavam muito bem feitos no filme, cada um com sua utilidade. Eles não eram só sidekicks inúteis, né? Tiveram relevância pro filme. Eu achei muito bacana. O cara, porra, o Wi-Fi bélico do arco do Gavião, né, velho? Porra, achei muito da hora, cara. Eu sempre fiquei imaginando, né? Porra, o cara, ele tem vários tipos de setas, assim, da flecha dele. Como que ele escolhe? O negócio tá nas costas dele, cara. E no filme eles mostraram, porra. Ele tem um trequinho ali no arco. Ele tem um sensor no cu. Vamos chamar assim, um trequinho que ele aperta ali no arco. Eu ia chamar o Modeste agora pra poder ter propiciar o primeiro momento, né? Bizarro, né? Selo Modeste, né? É, mas o Vini já tratou de falar do cu do Gavião Arqueiro antes disso. Muito obrigado. Quebrou o protocolo. Acho que todo mundo já falou das qualidades, de como o filme é legal, de como o filme é bacana, de como o Marco Falo calou a boca de todo mundo, e como o Chris Evans continua calando a boca de todo mundo. Acho que ninguém aqui vai achar que o Chris Evans destoou. Eu fiquei pensando que tem um padrão nisso. Eu saí com os filmes Vingadores com a sensação, eu já vi isso. É um grupo de heróis que tá agradando todo mundo, desde o mais fervoroso nerd ao mais completo leigo. Esse fenômeno que eu já vi antes em 2001, que foi Senhor dos Anéis. Muito parecido, assim, o lance de um filme de grupo que agradou a todo mundo, que era uma surpresa. Quem não era nerd não esperava, tinha a expectativa de ser bom, e quem não era nerd, que não conhecia, foi e achou deslumbrante, assim. O Vingadores é o novo Senhor dos Anéis no cinema. E vamos agora só esperar, porque infelizmente, ou felizmente, lançou apenas 3 livros que vem Senhor dos Anéis. Dá pra fazer quantos Vingadores eles quiserem. Então dá pra fazer o hype que eles quiserem ainda por um bom tempo. É, o Dalmer Jr. já falou que ele faz o Tony Stark de bengala já na cadeira de roda. Ele não tem ninguém substituindo. O Dalmer Jr. não tem essas frescuras, né, cara, de Christian Bale. Aí eu não vou mais fazer o Batman porque eu não quero ficar marcado pela imagem do Batman. Ele tá cagando, tão me pagando, eu acho maneiro, eu vou fazer mesmo. É só meter um botox nele e tomar a cara dele e botar dentro da armadura. Mas não é, é que mas o Schwarzenegger com essa idade vai fazer filme de ação, cara. Não, o Downey Jr. vai ficar até os 70 anos fazendo isso mesmo. Ninguém me tira que aquela camisa do Black Sabbath que ele ficou no filme inteiro é dele. Ele vai fazer o Homem de Ferro até ser o tiozinho de ferro. Ele já é meio tiozinho de ferro, até ser o vovôzinho desse ferro. Tá interpretando ele mesmo, tá se divertindo pra caralho, ele é mal de ver, porra. Se o álcool não acabar com ele antes... Bebe, então, as rodas, que eu sou cabarrão. Deixa eu ver uma olhada, elogiar o filme já, né, velho? Acho que o Josué não conseguiu... Quem é Josué? Josué. N. Maria Braga. Já temos o inimigo do Homem de Ferro, o Justin Bieber, e agora é o Josué. Acho que ele conseguiu sintetizar, assim, cara. Tem filme de gente que ninguém esperava que fosse possível acontecer, tá ligado? Veio de um trauma muito grande com X-Men 3, né, cara? Que era uma porrada de gente, uma puta, cara, tem muito mutante, vai ser legal pra caralho. E foi uma bosta, foi um roteiro furado, ninguém teve destaque, a não ser o Hugh Jackman, mas mal comparando, assim, cara, ele conseguiu dar um outro patamar de filme de heróis. Você sabe que eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou, porra, cara, eu nunca gostei dos heróis da Marvel, do Homem de Ferro, nunca acompanhei. A partir dos filmes, eu comecei a me interessar pelo Gibi, pelo Capitão, pelo Thor, ou porque eu gosto da história, ou porque a amiga dela falou que é legal, a outra falou que o cara é bonito. Tá agregando muito mais gente pro lado da Marvel, de mercado mesmo. Porra, tá dando um cacete na DC, na Warner, cara. A Warner não consegue fazer, né, cara? Então, porra, agora vai ser o filme da Liga, tal, não sei o que. Você fala, pode até ser o filme da Liga, mas vai ser só um filme a mais de heróis da Liga. Vai ser um filme independente da Liga da Justiça, não vai ter ligação nenhuma com com os outros anteriores. Não, o que a Marvel fez de pegar todos os filmes e começar a casar até entrar os Vingadores foi perfeito, cara. Isso aqui, Duende, eu não sei se você notou, Duende, que o número agora no Vingadores tá muito maior do que foi nos outros filmes. Ah, tá uma comoção, assim, cara. Tá foda, então, assim. Onde né? você vai, a gente falando de Vingadores. Parece. Eles conseguiram criar, através dessa brincadeira de ficar montando filme por filme, uma expectativa fodida. Não só em quem lê quadrinhos, mas em todo o público, né, cara? Todo mundo ficou naquela porra. Um filme que reúne todos aqueles personagens de filmes diferentes. Sabe que eu tava falando com o Apim, né, cara? Que até concordo com o Modesto também, que ele falou quem era leigo e quem era fã assistiu o filme e está satisfeito. E quem era fã, que esperou isso, sei lá, desde 14, 15 anos, que vai na banca e compra o gibi lá e se fode vendo os arcos e acompanha uma porrada de saga. E um dia para e fala, puta, cara, não pensou? Reuni todos esses caras no cinema. Quem é fã, sai de lá, assim, absurdamente satisfeito, cara. Olha, assim como eu coloquei na minha resenha, uma coisa que eu achei interessante dos Vingadores é porque ele faz totalmente oposto ao que nos últimos 10 anos a gente se acostumou a ver, né? Que é com Batman, primeiros X-Men, com Homem-Aranha, que era aquele filme mais sombrio, aquele herói mais dramático, mais cheio de conflitos. E o filme dos Vingadores tem uma profundidade nesse sentido, assim, de alguma questão de conflito, mas ele é mais aventura, né? Aventura é diversão mesmo. É tipo, você tem ali a base de cada personagem estar com algum conflito, com algum drama, porém, se desenvolve bem. Ele é assim, ação, uma história bem típica de quadrinhos mesmo, né? Quem é fã, como o Duende falou, foi ótimo porque você já é acostumado com esse tipo de ação. Achei um dos maiores méritos do filme. Você chegar, sentar, assistir, se divertir, rir, terminar e você sair, porra, eu quero ver esse filme de novo. Porque é bom de se ver, né? Aliás, o Chris Evans, ele falou isso, né, cara? Ele falou que os Vingadores, quando ele veio aqui pro Brasil, ia ser um filme aventuresco e tal, e que um filme de heróis não precisava ser sombrio como o Batman pra ser bom. Então, nada contra o filme do Batman, que é bom também. Mas é legal ver isso aí no cinema, né? É diferente. Queria reiterar aqui duas coisas que foram faladas. Tipo, na comparação que foi feita com X-Men, eu acho que pela primeira vez, em questão de filme de super-herói, né? Já que é esse o tópico, conseguiram fazer um filme de equipe. Porque até então nunca tinham feito um filme de equipe, né? X-Men não é um filme de equipe. X-Men é um filme do Wolverine convivendo com os X-Men. Não é um filme dos X-Men. O X-Men First Class também não é um filme de equipe. É um filme do Magneto e do Xavier treinando um bando de pivete. E aqui eles fizeram um filme de equipe, que cada personagem tem a sua importância dentro da história. Tipo, um vai complementando o outro, não é como foi falado Tony Stark e seus amigos. Todos os personagens têm alguma importância na trama, no roteiro. O que eu tinha muito medo, cara, antes de ver esse filme, é que por causa da fama do Downey Jr., por causa do sucesso dos filmes do Homem de Ferro, o Tony Stark, ele carregasse nas costas a trama, e ele não carrega. O Tony Stark tem uma participação importante na trama, mas tão importante como qualquer um dos outros personagens. O que carrega a trama é a trama em si. A história vai se levando sem precisar de ter um protagonista, sabe? Isso é feito em seriado com muita frequência, né? Tipo, tem vários protagonistas e isso sempre foi feito em série. E o Joss Whedon, até por ter uma grande experiência em seriado, ele conseguiu transpor isso pro cinema, cara. Eu achei isso a maior boa sacada do filme. Como é que e foi a o outra, Joss Whedon. Josué. Eu gostei do Josué. Ô, Moura, você me desculpa, mas eu concordo com você, viu? Tá? Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Foi falado ali dos públicos diferentes, né? O público nerd e o público leigo que foi assistir o filme. Eu assisti já duas vezes o filme dos Vingadores. A primeira eu assisti no dia da estreia com um bando de amigo meu nerd, que viu todos os filmes, que leu os quadrinhos, que acompanha desenho animado, que sabe tudo sobre o universo Marvel. Cara, assim, ó, todo mundo achou sensacional, é óbvio. E lógico que tinha mais comentários do tipo, caralho, Thanos, sabe? O amigo meu perguntou, nossa, o Rambo apareceu no filme? Nossa, que coisa. Pior, teve um amigo meu que falou assim, porra, foi esse aí que matou o Superman, não foi? E no sábado eu fui assistir com um bando de amigo meu leigo, que, cara, a maioria tinha assistido Homem de Ferro, no máximo, assim, sabe? E se for assistir Thor ou Capitão América é porque eu botei pilha pra assistir. Cara, todos eles saíram mais extasiados no filme, assim, sabe? Tipo, perguntando, cara, e Capitão América eu não vi ainda, e, pô, esse filme do Thor é massa, eu quero ver. Perguntando pra mim, lógico, o nerd da turma. Ah, o grande, o centro das atenções, né? O herói do grupo. É, cara, eu falei, né? né? Pô, vai ter continuação do filme do Capitão América, do Thor, do Homem de Ferro. Pô, e do Hulk, cara, do Hulk não tem nada planejado. Pô, cara, eles ficaram puto da cara quando souberam que não ia ter continuação. Mas eu acho que agora, depois dos Vingadores, ficou fã do Hulk. Foi anunciado agora, 2015. E você sabe que uma coisa que me impressionou bastante no Hulk, cara, os caras fizeram a cara dele muito parecida com o do Mark Ruffalo, cara. Eles, o trejeito, assim, o rosto dele, alguns sinais, assim, você reconhecia o ator. Foi a Veta que fez os efeitos, né? Sim, foi a Veta que fez os efeitos. Isso significa que? Que eles são bons pra caralho. Não tira da ILM e põe pra Veta, porque os dois Hulk anteriores eram da ILM. Se Veta, sei lá, fez o Smigo? É, a Veta fez o Schwarzenegger inteiro. Então tá explicado, então. É, tá explicado. Cara, porque assim, eu vi uma foto do Hulk antes de ver o filme, os caras fizeram a barba por fazer, né, nele e pelo no peito ainda, cara. Ah, tem tinha que ter um viado, algum viado. Ah, ele tinha pelinhos, os olhos depilados. Não, mas fica mais crível, né, velho? Fica mais a pele, assim, essas coisas, os caras... Eu nem reparei nisso, cara. Será? Ah, os machão agora. Uma coisa que eu fiquei de cara no Hulk é que pela primeira vez ele tem peso, né, cara? Tipo, os outros ele não tinha cara, peso, ele, né? Ele arfando, cara. Vocês viram ele arfando, assim, atrás dos Vingadores, na hora que eles dão uma curra lá no Block? Ah, mas ele também sentiu o peso que tem o Mjolnir, né? Porque, assim, quando você vê nos quadrinhos, dois brigando, você não tem aquela ideia de peso que vendo, assim, num filme. E aí você vê que o Thor é forte pra caralho, cara. Ele enfrenta o Hulk, né? Ele segura o braço dele, assim, e fala, ó, se controla e tal. Pior, ele dá um Horyuken no Hulk. No queixo, né? Pois é. Eu quero fazer uma declaração aqui polêmica, hein? Esse negócio de que nunca teve filme decente de heróis, isso é uma grande falsidade. Você não tem memória. Você não lembra de Heróis Muito Loucos, aquele filme fantástico. Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Vamos pegar algumas características do filme aqui, debater um pouco mais a fundo, porque só na introdução acho que a gente já falou quase tudo do filme, se deixar, né? Primeiro lugar, o roteiro. O senhor Zenon esboçou falar antes da gente começar o podcast que o filme não tem roteiro. Então eu queria que ele discorresse, apresentasse sua tese de mestrado sobre isso. Cara, não é que não tem roteiro. Eu falei que é um roteiro simples. É um roteiro simples pro filme. O filme não se sustenta no roteiro. O senhor usou o termo não tem roteiro. Sim, falou. Agora vem aqui. Ah, não foi bem isso. Protesto meritíssimo. Pegou o seu escudinho do Capitão América, se protegeu das pedradas que vai tomar na rua e falou a que não é bem assim. Quem tem cu tem medo, né? Eu tava bêbado, né? Agora começa um pouco. Veja bem. Olha só, cara, qual que é a história? O Loki voltando pra Terra, querendo pegar o cubo mágico. Ele não conseguiu terminar o cubo mágico desde 80. Aliás, tem outro nome no filme, né? Como é que era mesmo? Era o Tesseract. Trecular era o nome. Fazendo uma aliança com o Thanos e o exército vindo pra Terra. É esse, cara, o roteiro do filme. Sim, qual é o roteiro de Independence Day? Qual é o roteiro? Eu usei esse filme como exemplo de roteiro, tá ligado? Queria discordar dele. Embora o roteiro, a premissa seja assim, teve uma coisa que eu achei muito foda nesse filme. Se pegar todos eles, nenhum personagem, a não ser o caso o Thor, mais pelo fato do Loki ser o vilão do que por qualquer outro motivo, nenhum deles tem realmente uma importância. Pô, a trama se baseou nesse cara, assim, se tirasse esse cara não funcionava. Mas se você pegar todos os filmes que eles fizeram, o cara conseguiu encaixar no roteiro alguma coisa do filme daqueles heróis que fazia parte do Vingador. No caso do Tony Stark, a questão dos reatores, né, e da ecologia lá, trabalhando em cima de uma fonte de energia renovável e tal, e que tinha a ver com a questão da chuva postamente usar o cubo pra isso, né? No caso do Hulk, ele ser o especialista em energia gama, né? No caso do Thor, como eu falei, não preciso nem citar, né? No caso do Capitão América, das armas, descoberta de que eles estavam tentando replicar o que os nazistas fizeram com o cubo pra criar armas também, né? Então, quer dizer, eles conseguiram criar uma coisa que eu achei interessante. E pra criar armas, pra se caso algum desses heróis que estavam surgindo a todo isso, tempo, é. Eles terem alguma coisa pra defender a humanidade. Isso é o que o Nick Fury fala, né, meu amigo? Porque pra ele estar invadindo o Oriente Médio pra roubar petróleo usando as armas dos nazistas era um já. English, motherfucker, do do you speak it? Mas por que que eu tô citando isso? Não é só, o roteiro amarrou coisinha. Não, eu achei isso importante pro filme dos Vingadores. Primeiro que isso não se tornou uma coisa que é uma das muitas muletas que o filme podia ter, né? Depende especificamente daquele estilo. Não, você vê tranquilo sem ter visto. E porque criou uma ligação pessoal de cada um daqueles heróis com o que tava acontecendo. Eu achei isso uma grande sacada do filme. Outra coisa legal do roteiro é que tá, como o Zé falou, a premissa em si é simples. É o que agora falou. Todo mundo concorda com o Zé. Não, não, eu discordo. Não, não, você falou que não tem roteiro. E porque foi isso que você falou. Quer dizer, não, é o seguinte, o roteiro é simples. Antes de você falar que não tem roteiro, vá assistir Os Mercenários. Aí tu pode ser roteiro. Opa. Não, os Mercenários não. Eu pego os quatro da esquerda, pego os dois da direita e deixo o resto. Fica com os dois da direita, você já não é mais tão rápido. Só a luz é mais rápida. Mas olha só, o que faz a diferença no filme dos Vingadores é o desenvolvimento dos personagens, cara. É a mesma coisa do Supremos, da HQ dos Supremos. Antes de você me interromper, era isso que eu ia falar. O legal é que a trama é simples, mas daí ela dá margem para que o roteiro trabalhe em cima da motivação de cada personagem e da interação deles. O grande mote do filme, na verdade, é eles formando a equipe. Existe o pretexto, que é o plano do Loki, mas o grande mote, é o que todo mundo foi ver, é a formação da equipe. Casou muito bem com a primeira aventura nos quadrinhos dos Vingadores, né, do Jack Kirby, que tretavam no começo, tal, por causa de ego, tal, essas coisas, e depois eles viram que, por um bem maior, eles teriam que se juntar, né, pra defender a Terra. Alguém mais assistiu dublado? Não. Imagina. Deus me livre. Eu não vi dublado, cara, mas tu acha que a dublagem até que não ficou tão ruim? Eu já tinha visto outros filmes da Marvel dublado. Fui ver Thor dublado e Homem de Ferro fez dublado e não tava ruim também. Ah, mas eu queria ter ouvido o Capitão América falando Hulk Smash. Hulk Smash. Podia ser pelo menos só Hulk esmaga, né? E quem viu dublado, o Thor, ele fala Deus franzido, Deus fraquinho, Deus franzido, como que ele fala? Deus fraco. Só Deus fraco? Deus fraco. É, foi fraco, então. Mas eu até entendo o que o Zé tá querendo falar na questão de que ele não tem mil reviravoltas, né? A gente vê lá no Batman Cavaleiro das Trevas que tem bem umas 10 reviravoltas em 2 horas de filme. E aí o Vingadores não tem tanto isso, mas o roteiro dele é muito bem construído, assim, feito em 3 atos, né? Que é a primeira parte da construção da situação de perigo, da equipe, a segunda parte deles tentando se organizar como equipe e a terceira parte que é a luta. A reorganização passa pela morte do Jim Coulson, né? Que é o que junta todo mundo. Exato, que é o ponto de conflito pra terceira parte. Que justifica o nome Vingadores, né? Eu nunca entendo esse boladão com a morte do Coulson, hein, velho? Pô, também, velho. Tava meio óbvio, né, cara? Que eles criaram um personagem que não existe e que aparece em todos os filmes, né, cara? Pra ele morrer no filme dos Vingadores e todo mundo ficar putinho, né, cara? E aquela porra daquele Capitão América não assinou os cards do cara, velho. Vai tomar no cu. Filho da puta. Cara, isso mostra que o Nick Fury também é outro filho da puta, né? É verdade. Foi o Tony Stark depois, cara. Todo mundo, pô, que chato aí, porra, o cara morreu e tal. Pra gente, teve uma ligação. O Edel até tentou botar ele, o Josué, que botou ele como um nerdão e tal, até pra criar ainda mais essa importância da morte dele, né? A identificação. Pô, pros caras lá é mais uma gente, assim, né? Eu achei maneiro a reação do Tony Stark, que já tava com o cima do cara. Você é um babaca. Porra, tentou tirar assim, tá, toma não, eu entendi diferente, Freud. Entendi que, pô, o Tony Stark nunca ia dar o braço a torcer que tava tristinho, tá ligado? Ele tava muito puto da cara com a morte do Coulson, tanto que ele falou. Na verdade, ele tava matutando e tal. Eu acho até que ele incorporou aquela ideia pra reforçar a união do pessoal, né? Não dá pra você saber, né? Porque assim, é um filme muito, muito, muito grande, com muitos personagens. Não dá pra se aprofundar na psique de todo mundo, né? Foi bem mostrado o tempo de tela de todo mundo. Mas ali não dá pra você saber se ele realmente caiu na conversa ou se ele usou aquilo pra não. Eu entendi que ele caiu na conversa. Ele caiu na conversa do Nick Fury, como todos os outros, cara. Sim, caiu. Assim como o Loki caiu na conversa da Viúva Negra. Retornamos pro podcast anterior, o Guilherme, sei lá, morreu. Ele falou, caralho, o cara morreu, preciso fazer alguma coisa com essa porra desse poderio que ele tem na mão, virou de ferro. Foi pro segundo filme, lembrou do padre que morreu, resolveu o sistema lá do reator, melhorou, fez o upgrade na armadura. Agora o cara morreu de novo, falou, pô, vamos arrumar essa bagunça que a gente fez aqui agora. Em outras palavras, o Tony Stark só se mexe quando morre alguém. Exatamente. Morreu alguém, diz, puta que pariu de novo, caralho. Resumindo, pensa assim, algum cu vai ter que sangrar. Aí quando algum sangue for pra mim, foi meu. Agora vamos, agora vem. O moderno sim de falar isso. O moderno tá imitando o Freud certinho, né, cara? O Freud perdeu a compostura hoje. Ele tá tão sozinho. Mas só eu notei os cards que eram todos desenhos do Jack Kirby, tirando a foto lá do Capitão América dando tchauzinho. Essa era todo desenho do Jack Kirby. É, eu também reparei nisso aí, cara, mas... Eu sabia que era o Vini que ia concordar, cara. Parece até o desenho dele, mas eu acho que não é, velho, porque teve uma treta, né, antes do filme, os caras falando, o Stan Lee falou que ele não saberia como colocar o nome do Jack Kirby no filme, né, nos créditos do filme. Parece como criador, assim, desse personagem. Tipo, sim. É. A diferença é que o Stan Lee tá vivo aí até hoje, envolvido com a Marvel, então ele é produtor executivo de todos esses filmes, porque ele não faz porra nenhuma, né? Fala é produtor executivo, tipo, ele coça o saco e faz ok, né? Não precisa fazer mais nada, você vai, cara. Diga que mais todo mundo vai chorar, vai. Assim, o roteiro, embora o Marcelo concorde com ele, não é aquela carrossel de reviravoltas, eu acho que não cabia mesmo, até porque é muita coisa. Mas tem as suas sacadinhas legais ali, tem outro grupo que tem envolvido uma certa, entre aspas, conspiração ali do governo, de não querer fazer aquilo, e o Nick Fury dá uma força barra e tal. Uma coisa que passou desapercebida, falando de roteiro, foi a volta do Thor pra Terra, né? O Thor fala do começo que ele veio só pra buscar o Loki. Mas e tem uma hora que o Loki fala pro Thor, o grande pai deve ter expendido muita energia pra conseguir mandar você pra cá, sendo que ele pode mais usar a Bifrost. Energia negra, ele fala para... Energia negra, ou coisa do tipo. Quer dizer, eles fizeram uma macumba lá, que deu muita energia. Eles mandaram... Imagina um frango que mataram, cara. Um frango lá da terra do gelo, lá, um frango gigante, mataram, botaram ele numa vela de 7 dias e ele veio pra terra. Pô, não, lembrando que no fim do filme do Thor, o porteiro lá, ele fala pro Thor que aquela não era a única forma de ligar Asgard à terra. Quem não viu o filme do Thor meio que não entende nada daquilo dali. Nem tem importância isso, né? Nem entende que aquilo ali é um problema. Mas pra quem viu o filme, sabe que o Loki sabe como fazer isso, né? E se o Loki sabe, o Odin provavelmente, né, deve saber que tem uma mutreta pra isso também, né? É isso que ele fala. O cara gastou energia negra lá pra caralho pra conseguir trazer você, né? Pra não deixar um furo, um buraco, ele joga um miguezinho. Tem outras formas de chegar. Passa um coletivo aqui do lado, aqui do castelo, fazendo 2 horas. É pinga-pinga, demora um pouco. Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Não é exatamente um furo, mas é uma coisa que eles deixaram de aproveitar, que eu achei legal quando o Thor tá lutando com o Homem de Ferro, que ele dá um raio no Homem de Ferro e a armadura dele fica 400% de capacidade, uhum. E que aí o Homem de Ferro, pô, fica felizão, né? Agora vai. Então eu acho que eles podiam ter usado isso na batalha também ali. É só eu que sou burro ou alguém também durante o filme? Eu me toquei depois, beleza, tá? Eu achei que isso poderia ter sido melhor explicado e tal, né? Ou então eu que sou burro mesmo. O lance do Hulk tá sob controle totalmente diferente na batalha final. De início me pareceu uma conveniência absurda, né? Depois eu pensei assim, pô, cara, mas é pelo fato dele ter provocado a transformação ao invés de ter sido uma transformação forçada, né? Foi o que eu entendi também. Só eu que sou burro, que saí do filme pensando que aquilo tinha sido um furo e só depois entendi, ou mais alguém teve? Porque eu achei que ficou uma coisa meio jogada, assim. E a explicação ainda que o Banner dá, eu estou sempre nervoso. Cara, eu acho que tava conversando sobre isso antes de gravar aqui o podcast com o Zenon. Justamente sobre essa cena e esse estado do Hulk de ter sofrido aquele estresse na primeira transformação e virou o Hulk numa situação de estresse e ficou completamente irracional e perseguiu a viúva e tal e quebrou tudo. E na segunda já não, cara. Ele soltou o Hulk, tá ligado? Ele se deixou o Hulk sair de controle, mas ao mesmo tempo ele tava com a mente do Banner, né, cara? O que eu pensei foi o seguinte, na primeira vez que ele se transformou, o Banner não queria se transformar no Hulk. Então, quando ele se transformou na fera, no monte, tinha meio que uma batalha ali. E o Banner querendo se restabelecer como humano e o Hulk furioso porque tinha se transformado, entendeu? Já na segunda parte, era o Banner, a mente do Banner e do Hulk, os dois querendo se transformar. Então, não tinha essa luta entre os dois. Sob controle, né? E tava sob controle. O Banner fala assim, o meu segredo é que eu estou sempre com raiva, é que ele não é um cara que se controla pra ficar, pra não ficar com raiva. Ele é um cara que se controla pra ficar calmo. Exatamente. Ele se controla pra não deixar o Hulk sair, né? Ele não é mais Bruce Banner do que Hulk. Ele é mais um Hulk, cara. Entendeu? Qualquer deslize dele, ele tem o controle sobre o Hulk, mas ele sabe o que acontece quando se transforma. E é legal que o Tony Stark foi dando um choquinho nele, né, cara? É, eu ia falar isso, né? Esse outro lance legal do roteiro, cara, a forma que eles fizeram, o Tony Stark tá sempre, tipo, como é que eu vou dizer, sempre instigando o Banner a aceitar o lado Hulk dele, né, cara, e não reprimi-lo, no caso, tipo, ele sabe que na hora que o pau pegar... Boiola! Na hora que o bicho pegar, o Hulk vai ser útil. Então, ele fica o tempo todo instigando o Banner, cara, libera o teu lado verde, louca. Em relação do Stark cientista com relação do Banner cientista, os dois falam a mesma língua, e naquela cena dos dois no laboratório, e eu acho muito bacana a relação que se estabeleceu entre os heróis, assim, não foi aquelas, vamos matar todos os ETs, então vamos. Os diálogos são geniais, cara, essas tiradas entre eles são muito boas. Aquela cena no porta-aviões da SHIELD, no Hulk fugindo da Viúva Negra, cara, eu fiquei muito tenso com aquela cena ali, é uma coisa meio claustrofóbica, assim, de um monstro. Fugindo não, indo atrás, né, Gal? É, Viúva Negra fugindo do Hulk. Ficou tenso por quê? Ficou achando que ele ia pegar e enrabar a Viúva Negra no meio do nada, que nem no Supremo. Seria ótimo. Terceira substituição de Modeste. Não, não, porque ele não saiu gritando, fica de olho nesse Olha só, rapidinho, deixa eu estabelecer uma coisa aqui, ó. O Modeste hoje tá comportado, então nós temos que substituir. Obrigado. Então é o seguinte, ó, o Vini já falou uma, eu já falei uma, o Marcelo, ó, Duende, Zé e Thiago até o final, o Thiago Moura tem que ir até o final, mandar uma pesada aí pra poder... Modeste, Modion, né? É. Tem que ter um selinho lá depois, né? Amigos do Modeste. Fica destes? Que pariu. Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Já falamos um pouco do roteiro, vamos falar um pouco das atuações agora, né? Como vários já falaram aí, o Josuel conseguiu dividir bem aí o tempo de tela dos personagens, dar um certo destaque pra cada um. Vamos começar falando do Hulk, que tem a ver com o que a gente tava falando agora, e foi o que todo mundo, né, saiu boladaço. Falei, pô, o Ruffalo me surpreendeu e tal. Eu realmente achei que o Ruffalo saiu muito bem. Achei o fato de ser um cara que aceita mais a situação dele, embora tente controlar, aceita mais a situação dele. Ficou um personagem, pra esse filme pelo menos, mais interessante, né, do que o eterno fugitivo amargurado, como a gente sempre vê o Hulk, né, no cinema, na TV. É uma visão legal, mas achei legal essa mudança, né. E só não colou muito essa história, assim, por mais que o cara tente controlar aquilo ali, aquela falinha dele eu continuo não gostando, né. Eu tô nervoso o tempo inteiro. Achei que ali ficou meio, estuou um pouco pra mim do restante dos diálogos do filme, que eu acho muito bons. Eu gostei muito da atuação do Ruffalo. Sabe o que é legal, não? Na hora que ele fala que ele tá nervoso o tempo inteiro, que aparecesse lá o Juca de Oliveira, tá ligado? Então você toma maracujina? Vai ficar calminho. Essa foi foda. Paulo, ele fez um Bruce Banner, cara, que ele, como você falou, não é aquela coisa chata, amargurada, pesada. Ele fez um cara, tipo assim, ó, cara, deixa eu fazer meu trabalho e não me enche o saco, sabe? Tipo, filme inteiro pedindo, sério, não me enche o saco. Tony Stark, não me enche o saco. Que foi? Não me enche o saco. Então, a hora que, tipo, enche tanto o saco dele, tá beleza, então. Eu vou lá arrebentar essa porra. Basicamente isso, cara. Sensacional. Todas as televisões parecem da TV aberta resolveram passar filmes de super-heróis. E na segunda passou o Hulk de novo, né? Do Edward Norton. Eu pude assistir, então deu pra fazer uma comparação boa dos dois. O que eu acho mais interessante, que a visão que colocaram e o que o Ruffalo levou bem, foi que o Hulk do Edward Norton, ele era mais, digamos, que um agente. Assim, ele conseguia, ele pular as coisas, era bem, bem seguro do que queria fazer, né? E o do Ruffalo, ele era meio Clark Kent, assim, meio introspectivo, né, olhando cabeça baixa, como se estivesse tropeçando nas coisas, tudo meio sem jeito. Então isso eu achei uma sacada muito boa pro Hulk, porque leva ele pra um outro caminho que não tinha nos outros filmes, né, essa coisa mais desajeitada. Mas e o Ruffalo é um ator de comédia romântica, né, muito, ele faz muito personagem desse tipo, então deu certinho, assim, e botaram essa questão da comédia também em cima, né. Eu acho que foi um caminho que foram fazer o filme realmente devem seguir, porque eu acho o caminho mais interessante. O Bruce Banner no Supremos é nessa pegada, assim. Mas uma coisa que a gente tem que colocar é o seguinte, eu não sei se o Mark Mark Ruffalo ia funcionar tão bem num filme que não fosse tão engraçado quanto foi o filme dos Vingadores. É um filme que eu tava comentando até fora, a gente riu mais do que em comédia normalmente, de tanta gag uma atrás da outra que tem. Tipo, o cara é um especialista em comédia, mas agora eu não sei se o filme do Hulk vai ter que ser dessa mesma forma, entendeu? Eu não sei se num filme que não tenha tanta parte cômica pra ele se destacar, se ele vai ser tão bom assim ou não. Uma coisa que eu discordo um pouco do que eu tô falando, todo mundo empolga, se for o Hulk e tal, se rasgando pelo Hulk. Eu achei legal pra caralho também. A melhor cena do filme é ele dando porrada no Loki, aquela cena, o rialto pra caralho. Ninguém ia esperar aquilo lá, né? Ia esperar que o Loki fizesse alguma coisa com o Hulk, né? Pegou o Loki no meio da fala dele, né? Ele falou, pá, pá, pá, pá, pá. Chega, vocês são inferiores a mim, seu bando de... E a galera no cinema aplaudir, velho. Aqui em Curitiba a galera aplaudiu de pé. Tem um problema, não vou dizer que não dá pra fazer um filme do Hulk com ele. Claro que sempre dá, os caras, né, conseguirem achar uma solução que funcione legal. Mas assim, eu acho que o que ficou legal do Hulk nesse filme é que ele é justamente aquele momento especial. Ele não aparece o tempo inteiro, ele aparece na hora que tem que aparecer. E aí é muito bem feito. O Banner fica meio com um coadjuvante e tal, e todo mundo sabe que ele é importante, fica aquela expectativa de qualquer momento vai dar merda. Eles preparam muito a situação pra hora que o Hulk vai aparecer e vai ser foda, entendeu? Até na batalha final, quando ele chegou com a motinha forrega lá no final, todo mundo olha e vai assim, caralho, agora sim. Ele chega, todo mundo na pose de luta, ele chega lá, vem, nem, nem, nem, nem, nem. Faltou estralar o equipamento, né? Quase que vai. Como diria um amigo meu, tinha que ser uma moto bis, né, daquelas fodidas ali. Aquela mobiletezinha do Devil Lloyd, né? Mas vocês entenderam, cara, essa moto, esse filme tem tantas referências, essa moto foi uma referência a Meia-Aranha em motos. Vocês não pegaram isso? Ah, é, porque... Josué é foda, né? Josué é um cara frente. Onde você tava, Hulk? Tava na Meia-Aranha em motos. Cara, vocês foram longe agora, hein? Ele chamou tanta atenção porque o filme todo prepara pra aquele momento especial dele lá. Um filme inteiro do Hulk tem que saber valorizar essa hora da transformação também, e já não vai ser mais aquela coisa inédita, né? Que, como foi nos Vingadores, que foi praticamente o filme do Hulk não tem tanta importância. Ele é citado, fora isso, o fato dele ser um especialista em energia gama e tal, o negócio dele ter uma interação lá com o negócio do super soldado e tal, isso tudo é muito batido no filme dos Vingadores. Quem não viu o filme dele, cara, na verdade que não tem filme nenhum, pode ver tranquilo, né? O que ainda tem alguma relevância a mais é o filme do Thor mesmo. É, eu acho que a única coisa do filme do Hulk foi citado, se eu não me engano, é a questão do que eu acho que é o Stark que diz a ele, se ele fazia meditação, que ele disse que não funciona. Tem a cena do filme do Edward Norton, ele meditando. É, tem uma cena também que eles citam uma batalha que ele teve, que destruiu, não sei o que, Manhattan. Ah, sim, o Harlan. É, o Harlan. Tem uma frase do Tony Stark que é genial pra ele, né? Mas como é que você faz pra controlar a meditação, yoga, erva? Mas ele já tava querendo, pô, qual é o barato aí? Me passa aí também, mano. Isso, velho. Se o Banner respondesse que era erva, os dois iam sair pra fumar um do lado de fora do ouvindo ventania. O cavalo do pai do Thor. O Thor. O Thor achei que ficou assim, meio, quer dizer, ele foi crucial na porrada, né, cara? Na hora da porrada, porrada cantou mesmo, ele meteu uma martelada na mulher de todo mundo. Foi então martela, martela, martelo, martelão. Teve um momento lá, o DRzinho lá, que ele fez com o irmão, mas no geral ficou meio cabisbaixo, até a situação envolveu o irmão dele e tal. Fora aquela tirada totalmente gratuita, né, do irmão adotado. Eu ri, cara, mas é aquela piada que tu ri, assim, puta, isso é muito errado, cara, mas... Ah, eu não achei, cara, muito bem colocado. Você está falando do meu irmão, ele matou 80 gente em 2 dias, ele é adotado. Fora aquele soco que ele tomou do Hulk do nada, né? Que eles acabaram de pegar o Leviatã. Para uma pose heróica assim. Muito quadrinho aquilo. E dá um sorrisinho sacana depois, né, cara? Mas eu acho que vai proliferar na internet o Hulkin, daquela hora que ele dá a martelada no queixo do Hulk, para a cena assim. Alguém vai colocar o som de Hulkin. Não, uma outra cena que eu achei muito legal foi do Hulk putaço, porque eu não conseguia levantar o martelo, né? Ele faz aquela força desgraçada, afunda o pé assim e não consegue, cara. E depois o Thor só passa a mão. O Thor levanta o Mjolnir e tenta dar tipo um mata-leão com o martelo, que eu não ia conseguir tirar o martelo, né? Foi tipo a mesma jogadinha do martelo no peito do Loki, assim. E o Robert Downey Jr., como sempre, né, arrebentando. Cara, esse roteiro foi muito na mão pro Downey Jr., né, fazer o show dele. Porque é muitas piadas, né, cara? Ele nunca teve tão sarcástico e tão tão filha da puta, né? Se soltou mais no filme. É, não, é a melhor versão do Tony Stark até agora, né, cara? Tipo, uhum. O roteiro tava ali pra ele ficar largando piadinhas sacanas o tempo todo em cima de todo mundo, né? Eu tava na perna da Pepper Potts, cara. Tava uma delícia aquilo. Eu achei uma coisa legal também foi eles terem incluído umas duas cenas com a Pepper Potts, tipo, citarem a Jane Foster, tá ligado? Tipo, situarem assim que não é uma coisa à parte, né? E, pô, a cena inicial com ele com o ciúme do agente Coulson é muito legal, cara. O primeiro nome dele não é agente? Fio? Da onde saiu o fio? Como assim? Que fio? Que negócio é esse de fio? Aí eu acho a coisa interessante do roteiro, né? Ele botaram essa cena logo no início do filme, quando o agente morre, que ele vai enfrentar o Loki, a primeira coisa que ele diz é isso, e o nome dele é fio e ataca, né? É verdade. Sim, é uma referência ao primeiro, ao comentário maldoso dele no começo do filme. E, na verdade, tem uma redenção do Tony Stark também dentro do filme, né, cara? Porque uma coisa que eu achei interessante também é que quando eles não se conhecem, né, que eles só sabem a fama de cada um, você pode ver que eles ficam se julgando ou se diminuindo uns aos outros exatamente pelo estereótipo em que, e isso a gente vê muito no diálogo entre o Tony Stark e o Capitão América, né, que o Steve Rogers fala pra ele, pá, um cara de armadura, tirando isso você é o quê? Aí tem aquela clássica que todo mundo viu no trailer, né, playboy, bilionário, gênio e filantropo. Ah, exatamente. Capitão América é genial, isso aí. É isso que eu ia dizer. Eu já vi pessoas sem isso que são 10 vezes melhor do que você. Você é o tipo de cara que só quer defender a si mesmo. E daí o Tony Stark vai de volta. É, você tem o que de especial? Tudo de especial que saiu de você veio de dentro de um frasco. Quer dizer, eles não se conhecem, eles não sabem qual é a natureza de cada um, né, cara? O Capitão América se tornou o Capitão América não porque ele foi, que nem a gente falou no podcast passado, porque ele era o cara mais foda e ganhou. Não, porque ele era o cara mais digno a se tornar o Capitão América. Sabe, então, tipo, o Capitão América, todo mundo sabe, o cara é não, mas ele não sabe, tipo, quem era o Capitão América antes de se tornar o Capitão América. Quem era? Ele não sabe do solo super soldado, ele tá falando no frasco. Sim, é assim, solo super soldado, não. Mas essa história é ele não conviveu com ele, né, doente? Exatamente. Ele veio no frasco que ele nasceu de proveta, né? Todo mundo conhece o Capitão América. Ninguém conhece o Steve Rogers franzino de antes da transformação. Não, entendi isso. E a redenção acontece exatamente quando o Tony Stark praticamente se sacrifica pra, né, teoricamente se sacrifica pra salvar todo mundo. Então acontece uma certa redenção dele dentro desse diálogo do Capitão América. Alguém acreditou que ele ia ficar lá dentro daquele portal? Sério? Não. Foi tipo aquelas cenas de filme dos Trapalhões, que o Didi, você sempre achava que o Didi ia morrer, que ele ia ficar preso dentro da montanha dos monstros lá e ele aparecia no final. Outra referência do Josué, ele é craque. Uma coisa que eu achei legal também foi o Tony Stark conseguir entender o ego do Loki, né? Por ser igual a ele, né? Quando ele põe aquela sabona no pulso, aquela pulseira magnética, sabona. É a pulseirinha do equilíbrio da Nike. Power Balance. Isso. Cara, mas aquela armadura Mark 7 foi muito foda, cara. Armadura em forma de cápsula, né? Puta, velho. Pulseira Wi-Fi, né? Senhor Gavião Arqueiro, cara, assim, não teve realmente como mostrar muito do cara, né? Eu achei legal que logo na primeira cena mostra que ele tá de longe, olhando lá, e fala assim, cadê o Gavião? Falei assim, tá lá no puleiro dele lá. Deram uma certa... Foi uma tiradinha que eu achei legal, com muito estilo filme. Tentaram criar meio que o lance dele se vingar de ter sido controlado, né? Que a motivação dele pessoal no filme ficou bem superficial e tal, mas ele até que se saiu bem na ação. É um personagem que não tinha o que ficar inventando, os caras deram um destaque grande pra ele na trama, cara. É, porque se não fosse isso, ia ser o quê, né? Não tinha o que o Gavião fazer, né? Ele ia ser um coadjuvante bosta, filho. Eu só sei que as flechas dele são melhor nesse filme do que tudo que foi mostrado do Arqueiro Verde no Smallville. Então, vamos comparar com o Smallville também, essa cara. É, porra, aí... E tem uma cena falando do Gavião, aquela monte de ET voando assim pra baixo na cidade e tal, e tipo ele falando com o Tony Stark, acho que é o Tony, né, que ele tá falando, e tipo, ela fecha pra trás assim, nem vê quem tá atirando assim. Ele, eles estão indo na sua direção, eles são péssimos de manobra. Tira pra trás. É sensacional aquela cena. Não, e a cena também que ele atira no Loki, o Loki pá, agarra a flecha no ar e a flecha explode, né? O Loki se fode muito durante o filme. Isso é foda, né, cara? Parece um herói entrando na cena do outro, assim, interagindo junto, a câmera girando. É absurdo essa cena, é absurdo. E o 3D foi muito bom nessa cena. O 3D ficou perfeito, assim. Foi foda. Não, o 3D aqui da minha cidade é uma merda. Mas uma coisa legal, que uma saída boa do Josiel, cara, foi... Na primeira metade do filme, o Gavião Arqueiro ser usado como um cara que tava sendo controlado pelo Loki. E era um cara cara foda, porque ele consegue destruir, derrubar praticamente o porta-aviões da SHIELD praticamente sozinho, porque daí ele conseguiu integrar o Gavião na história, tipo, pra não ficar, ah, não, temos aqui um agente da SHIELD. E depois, como foi falado já, a motivação dele se tornar ele querer se vingar por ter sido controlado. Ele ficou bêbado, fizeram o cozinho dele, ele falou, agora... Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de tech? Não, vamos falar da Scarlett Johansson. Na boa, essa parte não vou poder falar nada, velho. Minha namorada vai assistir, vai ouvir o podcast e... Ela vai ter ciúme do personagem de filme, é isso que eu tô entendendo. É pior que ela tem, velho. É isso que é foda. Não é um personagem de filme, é o filme da Scarlett Johansson, totalmente compreensível, cara. Você não quer falar do que? Do close na bunda dela hora que ela tá falando com o Loki? Eu não me concentrei na cena com o Loki, cara. Ali deu pra perceber por que o codinome dela é Viúva Negra, né? Nem assim que tinha o 3D bem feito. Essa cena é assim, o lance, o Loki meio que acha que tá enrolando ela, sabe tudo dela e tal, e de repente ela faz uma reviravolta, mas eu sei que foi foda, mas eu não entendi, cara, porque eu não conseguia entender o diálogo naquele momento. Eu sei que deve ter sido um diálogo foda, assim, mas é, eu sei que ela se saiu bem, entendeu? Ela conseguiu o que ela queria, mas tinha uma bunda atrapalhando as legendas, tirando a atenção da legenda. Sério, aquele rabo, ela não ia conseguir. Ah, se bem que o Loki, eu acho que... Né? Isso é uma bichona! Ela lutando com peões lá russos foi do caralho também, cara. Ela usou a mesma tática, né? Ela se deixou se enganar, aparentemente, se deixou ser levada na conversa, mas ela tava tirando informação dos caras. É o codinome Viúva Negra, ela atrai o cara e consegue o que quer, entendeu? Sim, foi muito importante ter essa cena no início, que foi engraçado pra caramba o Consul esperando na linha. Quando ela usou de novo essa tática, numa situação bem mais complexa, né? No sentido de que, porra, o cara sabe tudo da vida dela, é um deus, não sei das quantas e tal, e ela ainda assim conseguiu. Ficou uma coisa mais crível, né? Do que seria muito forçado, assim, tomar no cu, né? Mas quando já tinha mostrado ela fazendo isso, ficou bem, bem legal. Você vê como tem roteiro, né, cara? Como tem, realmente tem roteiro, cara. Porque até uma cena simples dessa aí, o cara conseguiu fazer uma junção. Ele vazou a cena. Legal que aquela cena do Coulson lá, ele no celular esperando, assim, aquela cara de tédio e ouvindo o Nelson. O legal é o Coulson falando, olha, eu tenho dois F-22 apontados, você passa, eu explodo você. Ó, tem duas coisas da Viúva Negra que eu achei interessante. Primeiro é essa relação dela com o Gavião Arqueiro. Acho que foi uma sacada muito bem feita pra poder exatamente dar uma relevância pros dois personagens, né? Porque ali criou uma relação que não é explicitada, digamos assim, mas criou uma relação amorosa de preocupação um com o outro. Tanto que ela tem aquela sequência dela contando que ficou exposta quando falou com o Loki e tal. E também na questão da batalha, é uma cena que eu achei massa, porque, tipo, Viúva Negra, você sempre perguntou o que ela vai fazer estando só armas, né? E aí, no meio da batalha, ela disse pro capitão, bota aí, faz um calço aí pra mim que eu vou me pendurar nessas naves e sair porrando os caras lá em cima e derrubando as navezinhas dele, né? Então, foi uma sacada bem inteligente também pra dar relevância a ela dentro da luta. E aí, você me desculpe os fãs do capitão aí, mas, porra, ele com o sonho do super soldado ficou lá embaixo e ela falou, não, eu vou resolver essa porra, e foi lá pra cima, hein? E essa cena da Viúva Negra resulta na cena mais épica de batalha, assim, cara. Não é da adaptação de quadrinho, é do cinema, velho. Que é a partir dessa cena que começa a câmera acompanhar ela e focar na luta de cada herói, né? Que vai passando por todos eles. Sim, bem legal. É, puta, cara, aquilo lá é uma página dupla de batalha em live action, cara. Sim, o Hulk pegando um pedaço da moto voadora lá, enfiando o Thor dando uma martelada pra explodir um negócio. O Capitão América apontando o escudo assim, o Homem de Ferro jogando raio e refletindo nos caras. É uma fusão, né, cara? Cara, aquela cena puta, essa cena de ação é genial, cara. Eu lembrei do game, cara, quando eu vi aquilo. Foi total Marvelize, cara. Da Viúva Negra, cara, que eu achei mais legal do roteiro, lógico, fora a bunda dela, é que eles realmente botaram ela uma espiã, né, cara? Foi em Homem de Ferro 2, tá legal, tudo mais, ela ali, mas não fica bem explicitado quão foda ela é no sentido de espiã. Mônica. E em Vingadores fica bem explicitado. Ela é a espiã mais foda do universo Marvel, né? E conseguiram desenvolver, foi a personagem que teve em desenvolvimento, né? Tá certo que antes não tinha nada, praticamente, né? A passação dela do Homem de Ferro não fala nada da vida dela. Uma coisa que eu achei legal, assim, por ele ser longo, mas ter muitas piadas, ter muita luta, muito tudo, mas os diálogos foram bem pontuados pra caramba, cara. Porque conseguiram botar um desenvolvimento de personagem dela, não deu pro Gavião Arqueiro, que era coisa demais, mas de certa forma até a ligação dele com ela também criou algum backgroundzinho pra ele, mas conseguiram, com poucas falas, poucos diálogos, conseguiram dar um desenvolvimento de personagem, uma substância maior pra personagem, né, dentro de um turbilhão de outras coisas. Cara, eu já fiquei feliz do Gavião Arqueiro não usar aquele óculos de lente roxa de cobrador de lotação. Aliás, uma coisa legal no filme também é que eles mudaram os uniformes, né? O Thor, pelo menos, ele usou, acho que uns dois uniformes. Botou uma manguinha de metal. Tem um lance do Thor ali que eu não entendi. Eu tive a impressão que de vez em quando ele voltava pra casa e trocava de roupa, tá ligado? Tipo, no meio do merdeiro acontecendo. Quando ele caiu lá do porta-aviões, ele tava com aquela sem manga. Aí quando ele chega pra batalha, ele tá com manga. Ele passou em casa pra trocar de roupa. Ele se conjura um raio, esse raio vai fazendo essa manga no braço dele. É porque aparece todo mundo, né? O Gavião Arqueiro pega o arco de batalha dele, o Tony Stark vai em direção à armadurazinha, a Viúva Negra coloca o bracelete. Pro Thor não tinha como, né? Ele ir pra casa trocar de roupa. Thor abre o guarda-roupa e tira uma malha, né? É, guarda-roupa de Nárnia, né? E o Hulk vai pegar uma calça com o tiozinho segurando. Sim. Pô, mas eu achei foda ele estar de camisa roxa, cara, quando ele se transforma pela primeira vez. E essa cena do Hulk aí é engraçado porque ele cai, tá totalmente pelado, acho que é a primeira vez em todos os filmes que eles fazem isso, ele sempre tá com a roupa por cima. E o velho ainda tira uma piada, né, dizendo que você é alienígena? Ele, não, não sou. Então se benza, meu filho. Você tá com a camisa roxa. You have a condition. Olha, essa calça foi a maior que encontrei, tomara que sirva. Nick Fury, o Sr. Samuel Jackson. Foi uma interpretação bem assim. Não teve, né, ele motherfucker o tempo inteiro. Isso, mas é legal você falar assim: vamos chutar esses motherfucker aliens desse planeta. É, isso, cara. These motherfucking snakes on this plane. É. Imagina ele falar, ele virar pro Block: I dare you, I double dare you, motherfucker. Foi um pouco mais contida, mas eu acho que é o que o personagem pedia, né? Tinha falta de ter alguma ação envolvendo ele. Mas eu acho que por ser o filme dos Vingadores, isso foi perfeito. Mas sabe o que eu achei foda da atuação do Samuel Jackson, cara? Ele quis ser, por ser o cara que tem mais nome ali, mais tempo de carreira, ele não quis roubar cena de filme nenhum, ele exigiu porra nenhuma de ter uma cena mais foda pra ele. Ele só, tipo, fez parte do filme, tá ligado? A gente vai te pagar uma barba, você só vai gravar 10 minutos por filme. Oh, beleza. Cara, ele não pode correr no filme. Tá no contrato dele. É, porque ele tá com um semideus armado, com um cajado universal ali, ele tá de frente com ele, pega a maletinha e sai andando lá com a boss, né? Tipo, é. Ele não pode correr, tá no contrato, cara. Ele colocou esse contrato. Ele não vai se cansar nem pra gravar os 10 minutos dele. Ele não precisa correr, cara. Ele só parece parado, ele só anda e para. Ele é um fucking Samuel Jackson. Tu acha que ele vai sair correndo de alguém? Sim, cara. Eu gosto também daquela cena que ele tá falando com o Loki e o Loki fala: vocês estavam aí com os trequinhos lá, é assim o nome daquele quadrado, os trequinhos lá, e precisou que o poder verdadeiro mostrasse pra você o que pode ser feito com aquilo lá. Ele fala: ah, beleza, então, me avisa quando o poder verdadeiro quiser uma revista, alguma coisa assim. Teve a Maria Hill lá, né? Teve uma açãozinha no começo do filme e depois ficou de bucha. É. Não dá. Não, mas eu achei legal também que deram uma cena pra menina ainda, cara. Eu não precisava ganhar uma cena, mas deram um destaque pros agentes no começo do filme, cara. Loki, temos que falar do Loki. Cara, acho que foi uma das boas surpresas, assim, desde o filme do Thor, a atuação desse cara, bicho. É, e ele tá mais solto nesse filme também, né? Ele tá mais diva, como diria o Tony Stark. Ele tá mais Deus da trapaça. Bem mais Deus da trapaça. Ele tá muito louco. Muito louco. Ah, meu Deus. Muito louco, né? Eu fiz essa piadinha no cinema. Todo mundo fez. Você virei pra que cara Loki, né? Uma cena que eu achei maneiro pra caralho é quando ele engana o Thor pra botar dentro daquela cela, cara. Você sempre velho cai nessa. Tá, né? Aí, o velho truque que tá aí embaixo. Sempre vai cair nisso, né? Cara, ele tentando controlar o Tony Stark batendo um troço no peito dele e não conseguiu. Ah, é sensacional. Normalmente isso funciona. Ele falou, defeitinho de fábrica, um em cada 1 milhão, ele já pega o cara e joga fora lá. E essa cena, né, cara, tipo, tu vê como o Josiel foi inteligente, que essa cena do debate, cara, não podia ser com nenhum outro personagem que não fosse Tony Stark, né? Nenhum ia conseguir ter aquele sarcasmo, aquela filha da putice, né, na hora de conversar. Nenhum ia ter um reator Ark no lugar do outro coração pra não ser controlado. E é foda que, tipo, essa conversa deu margem pra quando o Loki foi realmente preso, ele olha pro Tony Stark e fala, agora você tá aquele drink que você me ofereceu. A cena da transformação também, né? Que a armadura acompanha ele na queda lá, ficou foda também. Mas o que eu achei foi o seguinte: no caso do Thor, o Thor é um filme de origem, né? E aí eles conseguiram mostrar a evolução do personagem. Nesse não tem mais, cara. Nesse ele é vilão o tempo inteiro. E ele é o vilão do filme dos Vingadores. Então ficou muito, muito legal a participação. Você acha que o Thor tinha que usar o elmo no filme? Ou não faz falta? Não faz a menor falta. Ele poderia ter usado na hora que ele se transformou, que a manga dele lá de malha lá e... Mas aí ia dar margem pra mais piadinha. O Loki já virou o Homem Alce já. Ah não, o elmo do Loki é do caralho, não. Não, é animal, mas pode ver que quando ele tá lutando só na cena do Capitão América, que ele luta de elmo. Mas o nossa cabeça deve atrapalhar. Mas no legendado, no Homem de Ferro, não chamou o Loki de Homem Alce? Chamou servo, alguma coisa. O pessoal lá na Alemanha, que ele põe todo mundo de joelho na frente dele, aquela cena foi muito foda, cara. E aquele velhão que ele, como se fosse um sobrevivente nazista lá. Era pra ser o Stan Lee pra fazer essa cena. Tinha que ser Stan Lee. Eu não vou me abaixar pra você, já vi o Capitão América. Ó, já vi isso acontecer anteriormente. Que cena foda, cara. Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Então vamos agora para o que pode gerar alguma controvérsia, né? Eu sei que eu e o senhor Lumadez já vamos discordar. Capitão América. Cara, na boa, assim, eu nem vi o filme do Capitão América. A atuação dele não foi ruim. Não tô falando mal do cara. Eu gostei do cara. Eu achei até que na questão dele passar a liderança, teve uma cena que ele conseguiu dar ordem pras pessoas e achei que ficou bem. Tem que levar em consideração que o cara também tá totalmente perdido no seu tempo, né? Tentando se adaptar. Mas, cara, ele ainda não consegue me passar credibilidade de ser um líder, nem apenas só como líder de campo. Não funciona muito bem pra mim, cara. Ele sempre tem aquela cara pra mim de chorão, de cachorro olhando pro frango e... Mas você viu como ele provou pra um guarda que não achava que ele podia ser líder, né? Não é aquela cena da guerra lá? Por que você acha que eu tô falando? Mas não foi a atuação dele, é isso que eu tô te falando, entendeu? A atuação dele, então discute, ponto, o cara manda bem. Mas quando você questiona ele como líder, naquela cena até que eles estão disputando meio que a liderança, que todo mundo para pra ver ele discutindo, que então coloca a tua armadura então, Ali mais uma rusga ali, pessoal, que os dois criaram, do que uma atitude de um líder. Isso que eu tô te falando, entendeu? Ah, então falando que não é a Ruela que vai aceitar tudo e o cara vai esculachar a mãe dele e vai ficar calado. Ele tem um problema ali com o Stark, com a ré do pé, porra, ele é um super soldado, né? Mas o que eu tô falando assim, a credibilidade de ser um líder, de ser um cara que chega e chama, assim, ó, agora é isso, você faz, um estrategista, isso. Eles tentaram até colocar, mas ele ainda não me convence. Não quer dizer que ele não possa no futuro. Eu não acho que precisaria ali de um líder propriamente dito, porque assim, todos ali são não é um X-Men, que é toda a molecada juvenil pintando com a própria. Mas tentaram. Não, mas eu acho que aí eu concordo com o Zé. A cena em que eles botam isso é quando o Ten Avengers Assemble, né, cara? Que quando gira a câmera ali neles, ele vai dando as ordens, e até a piadinha do Hulk Smaga, pra mim, ficou bem contextualizada dentro daquilo ali. E o que eu achei bacana, assim, tipo, dessa cena é mostrar, porque você tem o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra, um espiã e dois espiões, no caso, né, que trabalham sozinhos. O Hulk, que é uma besta fera que só sai arrebentando coisas. O Tony Stark, que já falou mais de uma vez durante o filme que ele não sabe trabalhar em grupo. Tanto que no começo, quando o Thor sequestra o Loki, o Capitão América quer fazer um plano de ataque e ele diz, meu plano é atacar. E ele toma um cacete do Thor. E o Capitão América, cara, ele é o que tem experiência em liderar equipes em campos de batalha, tipo, então, quando ele olha a situação, ele já analisa o perímetro e já fala quem tem que fazer o que pra conter o exército inimigo. Por isso que eu achei que nessa cena ficou bom, só que ele não assume momento nenhum, ele é o líder da equipe, nenhum deles assume, porque eles não são, na verdade, uma equipe, eles são um grupo de pessoas tentando evitar uma invasão alienígena. E tem a ver também com a postura que a gente até comentou anteriormente no outro podcast, ele é o herói, ele não é o cara que caiu ali por acaso, ele é o herói desde que nasceu, ele é o cara pronto pra isso desde dizendo. Ele foi o único exército que foi atrás de se tornar um herói. E aquela figurinha do Agente Coulson, que não remete a isso, assim. Eles querem colocar essa admiração que a Agente Coulson tem de pedir autógrafo pra ele. É justamente por isso. Ele sempre foi um herói. Ele não é contestado com isso. Pra gente, como espectador, pode ser porque a gente não teve o contato. Aquela coisa, a gente tem contato só com os filmes. Mas a lenda do Capitão América dentro do universo Marvel é muito maior do que a gente tem, assim. Ele é o único cara ali que, tipo, virou lenda desses heróis todos. Ele foi uma lenda da Segunda Guerra Mundial. E todos aqueles caras que estão ali crescendo ouvindo essa lenda. E depois esse cara se ressurge nos dias de hoje. Então ele é o único, eu concordo com o Moura, ele é o único cara ali capaz de analisar todo aquele perigo alienígena e dividir pra cada um o melhor posicionamento pra aquele tipo de situação. Eu só acho que não conseguiram colocar aí, não ficou suficiente pra mim. Achei que não conseguiu passar isso. Uma outra coisa que eu acho que não tem nem a ver com o Chris Evans, assim, é, pô, tá, aquele uniforme dele, puta que pariu, né? Mas tudo bem. Até pelo fato de ser um filme muito movimentado, me incomodou muito menos do que eu imaginava. Cara, na boa, ele é o cara que apanha do Loki no início até o Homem de Ferro aparecer. Ele é o cara que é salvo pelas propriedades do escudo quando resolve uma treta de heróis também, e aí acaba com a brincadeira. Ele é o cara que não vai pra porrada violenta mesmo, fica lá no chão. Ele é o cara que sempre fica pra trás, assim. Além de ser a mulher traída da Shield, né? Não é que ele fica pra trás. Então eu acho que isso contribuiu pra ele, pra mim, ficar assim, meio atrás dos outros sempre. É, então, mas como é que eles iam fazer um capitão overpower se ele não tem todo esse poder? Ele é a base do soro, né? Tal, não sei o quê. É isso que eu tô falando, cara. É, tudo bem. Não tô falando que tem que fazer overpower. Não. Ele ficou em várias situações constrangedoras durante... Sim. E até mostra lá o Tony Stark falando, eu não sei o que meu pai falava tanto desse cara, né? Se é o cara que não pode ver falando, devia ficar congelado. Pois é. Mas é isso, você tá criticando a pessoa do cara, é que você nem viu o perfil do cara, mano. Eu concordo com o Rafael, que falou no outro podcast lá, que ele curtiu que o Capitão América não ficou o Capitão América do Supremos, cara. Eu também concordo que... Ia ser um personagem genérico, cara, se fosse o Capitão América do Supremo. Tinha que ser o Capitão América dos quadrinhos normais mesmo. Eu já preferia que ele fosse um pouco puxado pro Ultimates. Não tão violento como o Ultimates, o filho da puta que ele é. Mas um pouco mais nervoso. Ele lembra de Chitauri com o escudo dele, cara. Ele corta o pescoço do Chitauri com o escudo. Vocês queriam o que mais? Bem, ele é um... Nossa, isso aí é preconceito contra a alienígena, hein? É. Se ele fosse um pouco mais, tipo, talvez um pouco mais puxado pro Ultimate, ele exerceria essa função de líder naturalmente, entendeu? Eu acho que o que fizemos daria conta, como é pra mim, ele deu conta muito bem, assim, do papel, tanto no primeiro quanto no Vingadores. Pra mim, tem algumas cenas, cara, que demonstram qual é o... Porque cada um tem um papel muito específico, né, cara? Que demonstra bem o papel do Capitão América dentro do roteiro do filme, como o cara mais keep calm, tá ligado? Tipo, quando tem a luta, a porradaria, que é sensacional, entre o Thor e o Homem de Ferro, que, aliás, aquela cena do Homem de Ferro dando uma cabeçada no Thor, achando que vai acabar com ele, o Thor dá uma cabeçada de volta e ele voa longe, o sensacional. Você falou uma cena que é chave aí, ele entrou na treta, exatamente, contra um semideus e um cara de armadura, e fez a luta parar, né? Viúva Negra, inclusive, fala, se fosse você não me metia, ele vai lá, vai no meio sabendo que ele é um cara muito menos poderoso do que os dois. É, e ele pula à noite de um avião, cara. Sim, mas vocês acham que isso foi heroísmo da parte dele? Do caralho. Não, eu acho que foi o respeito que ele é, que os caras têm por ele. Exatamente. Não é porque os dois ficaram com medo de tomar porrada. Exatamente. É porque ele chega, ele é quase durante o filme inteiro a voz da razão ali, tá ligado? Exato. O cara que baixa todo mundo ali, baixa o ego do Tony Stark, baixa o ego do Thor. Queira ou não, cara, a parte ali que o Freud não gosta, que é o negócio do Hulk smaga, tipo, porra, o Hulk esperando ordem de alguém, é porque o Hulk naquele momento ele tá sendo controlado pelo Banner, ou ele é uma versão da mente do Banner, mas deixa eu terminar, Freud. Não, cara, deixa eu terminar. O que eu acho ali naquela cena que até se falou pra mim que, pô, o Hulk esperando ordem de alguém, na verdade ali era a mente do Banner controlando o corpo do Hulk, e o Banner respeita muito o Capitão América durante o filme inteiro, você pode ver. Então, tipo, ali é o Banner esperando uma ordem do Capitão América, não o Hulk. Eu entendo que dentro do contexto da gente que lê quadrinhos e tal, não sei o que, a gente consegue entender isso, né, esse lance do Capitão América e tal. Mas assim, se você pegar que nem o Freud, não viu o filme do Capitão, e, por exemplo, minha namorada, ela falou assim, pô, o único personagem que eu não curti foi o Capitão América, porque ele é bundão. Não é só o Ivas, cara, eu acho que o filme bota ele sempre numa situação que ele tá sempre atrás, ele tá sempre, porra, tem que tentar provar o valor dele, mas nunca convence de verdade, entendeu? Cara, eu falo isso, não é... A gente sabe, pô, o Capitão, ele consegue superar a adversidade, cara, e se sobrepor em situações absurdas, às vezes. Faltou uma cena que mostrasse realmente o Capitão é foda, sabe? Tipo, sim, é foda no sentido de, tipo, ele ele consegue fazer coisas que outras pessoas não conseguem. Isso eu concordo que faltou mesmo. Então, mas ó, e aquela cena que ele tá no... O Homem de Ferro tá tentando consertar lá o aeroporto aviões lá, da SHIELD, e ele luta o tempo inteiro na tranquilidade com os caras lá pra poder puxar a alavanca pra ele. Até já não tem ainda tranquilidade não, cara. Tá pendurado. Sim, mas ele levando o Capitão América de boa. Se aquele atirador tivesse um pouquinho mais de mira em vez de acertar todos os ferros que ele conseguiu... Foi legal, né? Essa cena, mas é tipo aquela cena assim, pô, ele apertou o botão pro Tony Stark, entendeu? Tudo aquilo ali foi pra garantir que ele consegue apertar. Quem tava fazendo o trabalho era o Tony Stark. Conseguiu salvar a pele do Tony Stark. Aliás, o Tony Stark girando, tipo, se rebatendo naquela hélice, outra coisa sensacional. E o melhor é um pouquinho antes disso, né? Que ele abre a caixa, assim, de eletricidade. O Homem de Ferro, algo me disse que isso aqui é movido a algum tipo de eletricidade. Errado você não tá, né? Todas as tiradinhas dele tá fora da nossa realidade por 60 anos, né, 70 anos. Ah, esse é o Bruce Banner. Quando ele não é esse monstro verde, ele é tipo o Stephen Hawking. Ele olha assim, um cara inteligente. Ele entendeu do macaco amestrado. Sim, sim. É mágico de Oz da época dele. Eu entendo assim o que o Freud tá querendo dizer. Entra aí muito a questão da capacidade de atuação do Chris Evans. O Chris Evans, ele não comprometeu, assim como no primeiro filme do Capitão América. Eu acho que ele também não comprometeu. Mas eu acho que o próprio roteiro, o próprio Joss Whedon, quando escreveu e tal, ele sabia que a capacidade de atuação do Chris Evans não era tão elevada ao ponto de se sobressair numa grande cena. Então eu acho que por isso que ele colocou de minar um pouco. Tanto até que dizem que ele cortou certas cenas por conta disso, né? Tirou algumas cenas do corte final do filme, até por conta disso. O Josué, vamos falar a verdade, o personagem que ele é o elo do público, assim, ele sempre é um bundão. E é o que ele ia fazer com o Capitão. Só que chegou um determinado momento que na edição ele cortou algumas cenas dele. Eu não vou nem criticar que ele cortou e tal, porque falta da atuação do cara. É claro, se ele fosse um puta ator e tivesse mandado bem pra caralho, talvez a decisão de cortar determinada cena fosse mais difícil, né? Mas a gente sabe que na sala de edição o cara tem que tomar umas decisões que, pô, cara, não tem jeito. Isso daqui dá pra cortar dentro do roteiro sem comprometer. Então talvez por isso também ele tenha minado, porque a ideia dele de início, por ele ser um cara meio que perdido no meio daquilo tudo ali, ser um elo também pro público que tá chegando no filme. E isso lá não aconteceu no filme. Eu acho até que foi bom pro filme isso não ter acontecido. Sim, eu tive a impressão que ele ia usar o Steve Rogers como eu falei no começo, o fio condutor da trama. E chegou um momento que eu acho que o José olhou e disse, não, cara, não tem que ter um personagem que seja o fio condutor. Todos vão levar a trama igualmente. Assim, foi da onde ele deve ter mudado de ideia em relação a isso. Tem o agente Coulson também pra ser o público no meio ali, né? E as cenas que foram cortadas do Capitão, pelo menos as duas que foram citadas, eram mais, tipo, fazendo o background do Capitão e não a interação dele com os outros personagens. Que ia ser uma cena no apartamento dele, mostrando o isolamento dele do resto do mundo, e o encontro dele com a Sharon Carter, que seria a descendente da Peggy Carter, né? Pra, tipo, dar um gancho pra um filme do Capitão América e de um possível interesse amoroso dele futuro, assim. Então, isso aí não tava sabendo, não. E tinha essa cena que ele ia conhecer a gente Sharon Carter e ia deixar entender pra uma continuação do Capitão América ter uma... Bom, já provavelmente uma prévia, vai estar no DVD, né? Vai ter meia hora mais o filme do DVD, vai ter 3 horas. Que legal aquela parte que ele tá treinando na academia, que ele rebenta o saco de pancada e tem vários outros, né? Ele pega o negócio como se pesasse 2 quilos, né? E coloca assim, né? Faltou durante o filme, aí eu vou concordar com o Freud, ter uma cena que mostrasse o quão foda ele é, como nessa cena mostrou, tipo, sei lá, ele fazia uma coisa muito mirabolante, porque a gente pode lembrar de cenas mirabolantes de todos os personagens, e isso não foi usado no Capitão América. Até o Gavião Arqueiro tem uma cena foda de mostrar que ele é um cara foda pra caralho, tipo, quando ele tá caindo do prédio, que ele atira uma flecha caindo em queda livre, e o Capitão América não teve essa cena específica que você dissesse, caralho, olha o que o Capitão América fez. Sim, as 3 cenas do Capitão que dá pra gente lembrar, ele fazendo um monte de acrobacias pra apertar o botão pro Tony Stark, ele desviando a rajada do Tony Stark pra acertar os inimigos, e ele dando uma porrada do escudo por causa do escudo dele ser foda. Só isso. Não, e ele arrebentando os alienígenas de porrada em cima do carro de polícia. Mas ele levou ao pé da letra aquela expressão americana, vou arrancar teu braço e te bater com ele. Ninguém vai lembrar da cena dos reféns mesmo, né? É muito boa a cena, mas ainda não é aquela cena que, como tem a cena do Hulk arrebentando o Loki. Essa cena que o Adash falou, o Batman faria melhor. Ah, garoto. Mas eu acho que essa cena que vocês estão buscando do Capitão América, acho que ele tinha que ser um Ultimate pra ser uma puta cena foda. Da mesma forma como a Viúva Negra fez um monte de coisa fora ali, na batalha final. Você não acha que eles tinham como ter colocado ele tendo uma ação sobre um daqueles monstrengos maiores, ou alguma coisa realmente foda ali, ao invés de só ficar coordenando a galera do campo lá embaixo? Tipo, ele chegando assim sozinho, ele derrubando pulando uns três, né? Três carrinhos daquele lá, bate-bate lá. Que cortou a cabeça do Arne. Faz a viúva também, fica a gente nela durante a batalha, porque ela... Essa tá fodão, ele é o melhor do filme. O que a gente tá falando, mais ou menos, é o seguinte, dentro da atuação, dentro da parte de roteiro do Capitão América, da parte das falas e tudo mais, e da história, eles mostram, pra mim, eles mostram bem, assim, como ele é um cara mais sensato e que ele é a razão daquilo ali. Só que o que faltou é na hora da ação, terem mostrado o Capitão América é um cara foda na hora de dar porrada também. Como a Viúva Negra teve aquela cena que ela pula pra cima do triciclo voador lá e tudo mais, eles podiam ter pego uma cena, pelo menos, em que o Capitão, sei lá, o Capitão derrubasse umas três navezinhas daquela, uma paulada só, sabe? Tipo, de caralho. Uma espetada daquela que acertasse três ali, já ia ser uma cena, uma referência. Não, eu vou falar uma cena foda, cara. Ele pulando de paraquedas num avião à noite, velho. Quem já pulou de paraquedas sabe que é foda pra caralho. Sabe o que ia ser mais foda se ele pulasse sem paraquedas? Sabe, claro. Com escudo, né? Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Uma coisa que todo mundo já citou várias vezes, que eu achei que o filme equilibrou muito bem, foi o humor do filme, né? A piadinha mais desnecessária, mas que, cara, eu ri muito, é aquela que tá a merda pegando o Nick Fury, dando ordem pro pessoal da SHIELD, e quando o Nick Fury dá as costas, o cara muda a tela e começa a jogar Space Invaders. Até discutiram comigo e falaram, porra, o mundo tá acabando e vai um cara ficar jogando joguinho. O cara sempre tem um funcionário desse na empresa, cara. Uma parte que eu achei legal foi que o Capitão América e o Homem de Ferro começam a discutir, ainda no porta-aviões da SHIELD, um outro chamando o outro pra treta, tipo, coloca sua armadura, eu quero ver, coloca sua armadura, aí começa a explodir tudo, ele vai, coloca sua armadura. O Deus não se veste assim também, foi foda, né? Só existe um Deus, ele não deve se vestir dessa maneira. Só me lembrei do Rafael, digo, o que será que o Rafael pensou neste momento? Eu lembrei do Rafael, juro que eu lembrei do Rafael. Só pra não passar a batida, né, que a gente já citou vários momentos aqui, porrada, né, cara, tem ação do início ao fim, né, o filme não para. São diálogos bem trocados em algumas cenas faladas e alternando com porrada o tempo inteiro, né? Prende atenção assim mesmo, só com isso. Qual foi a porrada favorita aí? Qual foi a cena favorita aí? Do Hulk no Loki. Fantástico, porra, né? Pra mim essa foi a melhor do filme. Porrada em si, a luta, mais foda. Eu acho que foi da treta do Hulk com o Thor na aeroporto aviões da SHIELD. Enquanto o Capitão América não tava se metendo, a luta do Homem de Ferro com o Thor tava pesando. Cara, uma luta que eu achei massa pra caramba, e eu vou citar porque ela é a única que não despendeu efeitos especiais pra ser feitos, é Gavião Arqueiro contra a Viúva Negra, cara. A porradaria mano a mano ali, cara, muito bem feita, cara. Foi boa, mano. Tá legal, aquela quebrou o braço dele, na hora seguinte ele já tava bolzão. Não quebrou, torceu o braço. Ah, foi barulho de frio, quebrou uns três lugares ali, velho. Nossa, o dedinho assim, pede. Golpe baixo pra caralho. Caraca, chover numa olhada, né? A sequência de cena de luta que mostra todo mundo. Mas assim, uma em particular, uma luta solo, foi logo que o Capitão América fala, né? O Hulk smash, que ele sai regaçando todos os caras, velho. Smash não, se mexe. Não, pra mim foi Hulk Smagueus. Smagueus? Falaram isso? Smagueus? Smagueus. Sério? Nossa. Ai, meu Deus. Só faltou mandar assim, Hulk, você poderia assinar esse protocolo em 3 dias e depois, acertar? Aí o Hulk sai ensandecido, pulando, arregaçando, desmembrando o ET. Isso aí foi de chorar na sala de cinema. Pra mim, essa cena, página dupla aí, que mostra todo mundo, acho aquela cena toda, o contexto dela, o visual dela é absurdo, cara. Aquilo ali é um sonho de todo nerd, cara. Especial, assim, tipo, aquela parte que o Homem de Ferro chega na rua e joga o raio no escudo do Capitão América e rebenta todos os CDs do lado. Acho que ela saiu do caralho. Referência nerd foda demais. Me fala uma coisa aqui que eu não entendi quando a Viúva Negra ela pula pro jet ski voador lá. Ela jet começa. Ski voador. É, porque o Moro falou do triciclo, mas eu falei, porra, o cara conseguiu enxergar um triciclo ali. O que ela faz, cara? Ela corta a cordinha que prende o cara. E ela começa a controlar o negócio. Controla pelos músculos das costas dele. Ou seja, ainda bem que o cara tem a mesma, né, fisiologia. Fisiologia não, é. Ele tem os mesmos músculos que um ser humano, né? É isso que eu não entendi que ela fez. Ela enfiou o cara no guidão do negócio e foi controlando. Ela enfiou duas facas nas costas do, do alienígena e foi virando o músculo dele, né? Foi controlando o músculo dele. E eu tive a impressão que os alienígenas, eles eram tipo acoplados às coisas. Assim. Eu também percebi, pensei. Eles parecem que eles eram impressão de aliens. Era tipo Avatar, um SBA, tipo né? Um negócio assim. Esse é um troço engraçado, assim, que os alienígenas não ficou bem claro o que eles eram, né, cara? Os alienígenas eram todos wireless, cara. Porque você vê que quando acertaram uma bomba nuclear americana, né? Assim, que tava em outra dimensão, todos eles pararam, igual o game de você tá jogando, você derrota o chefão, aí cai todos os capangas dele. Game over. Assim. Aquilo foi o tipo de luta de solução rápida da Marvel, de todos os filmes. Pois é. Mas foi bom, apesar de tudo. Pelo menos a luta até ali foi foda. Exatamente, a porradaria foi boa, né? O final foi abrupto, mas a porradaria foi boa. Eu achei legal a parte do Tony Stark, que tem aquele minhocossu gigante extraterrestre. Né? Tá sensacional. Ele chega pro Jarvis e fala assim: Jarvis, já ouviu falar da história de Jonas? Pô, aquilo lá foi legal, velho. Foi por dentro, né? Cara, assim, eu queria dar uma parte aí pra essa sequência gigante de luta por a questão do improviso, né? Assim, eu acho que uma das coisas muito bem sacadas do Joss Whedon foi fazer esse improviso, porque os heróis vão improvisando durante a cena. A luta, a coreografia das lutas não são muito artificiais, não são muito duras, né? É uma coisa meio improvisada. Mas uma luta, assim, uma cena específica de ação é a invasão da SHIELD pelo Gavião Arqueiro, cara. Ali mostrou, tipo, deu uma relevância pro personagem que eu não tinha visto até hoje, dele ser, tipo, o fodão de conseguir soltar uma flecha que faz uma curva e atinge um outro ponto do outro lado, explode tudo e ele invadir. Achei muito boa aquela cena. Pô, o legal é que você vê que todo mundo foi falando suas cenas e, embora tenha tido algumas concordâncias aí, a diversidade foi grande, né, cara? Eu vou falar, cara, pra mim, eu fico muito na dúvida das duas porradarias de heróis que foram foda, cara. O Homem de Ferro com o Thor, que pra mim é a melhor cena, assim, de porrada, de luta, assim, de super-heróis, assim, porque são heróis bem diferentes, né, e conseguiram fazer várias sacadas muito maneiras ali. Porrada do Thor com o Hulk, cara, todo mundo quer ver isso, cara. Todo mundo quer ver o Hulk sair na porrada com um cara do nível dele, assim. Foi muito foda. Pra quem é nerd, assim, isso, pra quem é quadrinhos, aquilo foi foda demais. O Thor, isso mostrou um pouco ainda do temperamento do Thor, né? Ele ainda se acha orgulhoso por ser um deus, tanto que ele quis começar lutando com o Hulk do mano a mano, né? Com mão vazia. Quando ele viu que o cara era foda, que ele falou assim: ah, não, deixa eu chamar o martelinho, né? Eu não sei falar o nome do martelo do Thor, eu vou chamar ela só de marreta biônica. É o Mijali. Uma cena massa foi a que o Zé falou também ali da parábola de Jonas, que até então ninguém consegue derrubar aquelas naves, o Homem de Ferro entra pela boca do bicho lá, né, cara, e consegue explodir o cu dele pelo intestino grosso. Só tá faltando você, hein? Deixa eu só completar o que eu ia falar, que assim, que eu tinha falado anteriormente da briga do Thor com o Hulk, é exatamente isso. A cena deu peso, né? Você conseguiu visualizar o lance que o Thor é foda, cara. Ele páreo pro Hulk, né? Por isso que eu achei que a cena mais foda foi essa, assim, do Homem de Ferro contra o Thor também foi muito boa. Mas a cena do Hulk deu peso, né? No filme. Eles usaram bastante o lance de quanto mais você bate no Hulk, mais ele fica furioso. Que ele começou a ficar a louca, né? Ali na luta contra o Thor. Começou a arrancar asa de caça, atacar nele, começou sim. a me chamar. Aliás, essa coisa da serpente, o Leviatã aí, não sei se eu passou despercebido por mim, mas eles só serviram só pra levar os robozinhos, os monstrinhos pra lá, eles não tinham nenhuma arma de ataque, nada pra explodir, nem nada da cidade. Ah, eles ficavam batendo nos prédios, derrubando os prédios. Eles carregavam os monstrinhos de rapel lá, que invadiam os prédios, eles iam batendo com a cauda nos prédios, é que eu só, velho, derrubava. O cara não tinha nenhuma arma de destruição em massa, um raio laser gigantesco que destruísse tudo. Aquilo ali era o seguinte, o aspecto psicológico, todo mundo assim, porra, esse alumbriga é grande pra caralho. Não, pelo trailer eu achei que aquele monstro ia ser tipo o desafio final deles, manjo. É, não, mas aí botaram vários. Não, mas convenhamos também que a hora que aparece o portal e que vem os outros monstrengos daqueles, a galera no cinema, caralho, fudeu. Agora uma coisa me veio à mente depois, cara, depois que todo mundo morreu, o portal foi fechado, como é que vão tirar aquelas porra tudo daqueles monstros de cima dos prédios? Gari em Nova York tá fudido. Só tá acostumado, trabalhando no 11 de setembro. Depois passou a cenazinha com as televisões cobrindo, né, a recepção, com todo mundo vestindo as roupas, com o Stanley aparecendo e tal, e não apareceu nada disso, né, não apareceu nada das consequências na cidade, da limpeza e do geral. Game over, ali foi game over, gente. Essas consequências não existem. Desligou todo mundo, tá? É tipo a teia do Homem-Aranha, entendeu? Depois de uma hora ela dissolve, fica tudo tipo, é tipo a cidade de Tóquio depois de um ataque, né? No outro episódio já tá tudo certinho. Bela comparação, né? Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Vamos pro finalmente agora aqui, que a gente já foi pra caralho. Se deixar, ainda tem muita coisa ainda pra falar. Defeitos. Ninguém achou defeito nenhum no filme. Precisava dar um prêmio de boa noção pro Chital aí que arrancou a máscara do Capitão América. Porra, velho. Por que é que eles não usaram a máscara do filme do Capitão América, que era bem feita, cara? Por que que eles fizeram aquela máscara tosca nova, cara? Mas eu quis botar uma referência aos bonecos de Olinda também, cara. Ele fez. Pode ser. Tudo. Não, foi culpa do Coulson mesmo, que ele falou assim: fizemos uma mudança nos filmes. Forma, não sei o que. E serviu de gagzinha pro Capitão Homem de Ferro também, né? Tipo, ah, você quer se aparecer, velho? Quem que tá usando o uniforme colorido aqui? Não sou eu. Eu achei estranho porque ele é tipo aquele terninho Napoleão, tá ligado? Que você fecha ele assim na costela, assim, mais ou menos. E aí, quando eu mostrava ele de costas também, uma cena rapidinho que apareceu, era azulão pra caralho, não tinha nada pra quebrar ali, o visual ficou meio estranho. Eu acho que o filme, pra mim, demora um pouquinho pra engrenar, assim, do início. Não. Até a parte que aparece o Thor, assim, eu acho que pra mim demorou um pouquinho pra engrenar, pra falar assim, ah não, esse filme vai ser foda. Então, eu achei legal, cara, esse início, porque, tipo, tem a introdução de cada personagem, velho. Tipo, isso que eu achei bacana, tipo, tem a cena da Viúva Negra, depois tem a cena do Bruce Banner, tem a cena do Steve Rogers, a cena do Tony Stark, e daí sim você começa o filme. Eu achei bacana essa introdução dos personagens um por um mesmo, porque eles partem do princípio que você não tem que ser obrigado a ter visto os outros filmes. E essas cenas introdutórias, elas dão o tom de cada personagem antes de começar a ação mesmo. Duende, você viu algum defeito no filme ou tá tudo lindo, maravilhoso? Cara, eu não consigo ver defeito não, bicho. Nada que fala, puta, esse aqui cagou, isso aqui, não sei o quê. Talvez o grito do Capitão América, que tipo, Avante Vingadores, não rolou. Pô. Tem uma coisa, foi a falta disso só e o resto, beleza. Beleza. Vou concordar com o Duende, eu achei que faltou um Avengers Assemble, assim, né? Naquela cena, sei lá, que ele tá dando ordens, acabasse com um Avengers Assemble, mas o que me incomodou de verdade foi aquele asseco do Thanos. Velho, aquela maquiagem, aquela mãozinha com uma luta. Power Ranger, é, cara. É verdade, cara. Muito Power Ranger. Aquela mãozinha com seis dedos. Caralho, aquilo era muito Power Rangers, cara. Tipo, o meu medo é que no final a gente descobrisse que quem cedeu o exército foi a Rita Repulsa. Puta que pariu. Aquilo ali me deu uma vergonhazinha alheia quando eu desci. Assim, destoou, tá ligado? Destoou do resto do filme, assim. Ah, não sei, eu tenho que rever. Eu não lembro disso, não. Desse detalhe, assim. Pra mim, destoou muito, assim, sabe? Tipo, aquele alien Power Ranger ali, e eu sei que não tinha como ser diferente, mas a cenazinha final, quando o Thanos vira, também tem uma carinha de Power Rangers, assim, aquele cara roxo, sabe? Tipo... A cena foi maneira, o diálogo foi legal, pra quem é nerd, tá, puta, tá delirando com essa cena, mas vamos falar a verdade, pra quem não é nerd, tudo bem, tem muitas coisas do filme que foi pra nerd, mas pra quem não é nerd, nego olha aquela porra ali, não deve entender nada, né, cara? Tá bom, então esse é o mais fodão ainda, que vai voltar pro segundo filme, só, né? Eu não sou muito fã dessas histórias intergalácticas da Marvel, por isso eu não lembro, assim, de histórias com o Thanos. Tipo, eu sei quem é, mas, assim, pra mim, quando aparece ele no final, tipo, ah, tá. Eu acho que se tivesse aparecido ou qualquer outro vilão da Marvel... Se tivesse aparecido o Caveira Vermelha. Exatamente, cara. É. Porque eu tenho muita vontade de que o segundo filme não repita essa fórmula de alienígenas invadindo a Terra, isso, tá ligado? Essa é a minha preocupação. Seja uma coisa mais... Porque eu sempre preferi as histórias que são mais, digamos assim, urbanas. Então, você criar uma história com o Caveira Vermelha ou com o Barão Zemo ou com algum personagem mais, ou uma versão da Guerra Secreta, coisa do tipo, eu acho mais legal do que repetir a fórmula de alienígenas invadindo a Terra. Falei de Guerra Secreta, porque Guerra Civil depende muito do personagem. Guerra Secreta, eu não tô falando daquela lá do Beyonder, tá? Tô falando daquela que eles invadem a Latifera. Esse lance do Thanos aí, eu já tava manjando já que isso ia acontecer, que ele ia ser o vilão do próximo filme dos Vingadores pela manopla do infinito, lá que apareceu no filme do Thor, né? Até tem ali no cajadozinho ali do Loki, me chegaram a me falar que era ali é uma joia do infinito, né? Joia da mente que controlava as pessoas. E é mesmo, foi o que tá falando. O que pode se confirmar depois, se eles estão usando todos esses easter eggs aí pra fazer os filmes da Marvel, esse é aquele dragão lá. Primeiro se apareceu um mandarim no próximo filme do Homem de Ferro. E se o dragão lá, o Fim Fang Fong, aparecer também, né? Mas se eles tiverem culhão de botar um dragão de samba canção, eu acho que os caras são fortes. Você viu a ilustra dele no outdoor que aparece no easter egg do Homem de Ferro? Claro que não. Ficou legal, cara. Mas parece que o diretor lá do Homem de Ferro já falou que o vilão, o Mandarim, tá descartado. É, vai ser o Extremis, né? Kingsley. Então, eles chamaram bem Kingsley. Todo mundo falou que era o Mandarim, mas não é o Mandarim. O grande lance é que eles não queriam o estereotipar e usar um personagem oriental pra ser o vilão. Eles chamaram bem Kingsley pra dizer que o Mandarim não é oriental. Vini, você concorda, então, com o que falaram dos defeitos do filme? Eu não concordo, não. Ah, eu concordo, sim. Eu não concordo, não. Agora, eu muito pelo contrário. Não, eu concordo com esse lance aí do Power Rangers aí que vocês falaram. Eu até achei que fosse aquele aniquilador lá, mas como eles usaram os vilões dos Supremos lá, é que eu não li muito essa versão Ultimate aí dos Vingadores. Eu não lembrava desses, como é que chamam os alienígenas aí? Chitauri. Mas não tem nada a ver com o Chitauri do Ultimate também, né, cara? Só usaram mesmo não. O que me incomodou no filme, que eu posso lembrar agora, algumas cenas do Gavião. Eu achei meio forçado algumas coisas. Aquela flecha que ele jogou, caiu no painel de controle, abriu três coisinhas assim e apertaram os botões, assim. Eu achei meio forçado aquilo lá. É, a flecha Ctrl Alt dela. Isso. Isso eu achei muito foda, cara. É muito desanimado. Eu achei muito desse animado, ele tem 300.000 flechas diferentes. Eu já dei graças a Deus que ele não tem uma flecha luva de boxe, tipo. Não, esse negócio do Gavião Arqueiro, eu achei muito foda. O que eu achei forçado foi aquele scanner Wi-Fi motherfucker lá que o Loki usou e que aí o Gavião Arqueiro reproduziu o globo ocular do cara, pô. Ah, velho, arrancar o olho do cara, velho. Eu também achei. Eu acho que ele arrancou o olho do cara, eles só não mostraram isso porque ele passaram a classificação etária, né? Ele ficou com um saca-rolha no olho do cara, né, velho? Isso foi maneiro. Mas eu entendi o negócio do globo ocular reaparecendo graficamente pro Gavião Arqueiro. James Bond. Aí isso explica tudo. Não é feitiçaria, é tecnologia. Acho que a única coisa que eu posso dizer que... Não sei nem se eu vou colocar como defeito, mas... E agora? Depois do Thanos vem o quê? Colocar o Thanos. Eu achei que eles subiram muito alto e muito rápido o nível, assim, entendeu? Sim, porque todos os personagens espaciais da Marvel estão em direito da Fox. Fiquei com medo do Vingadores 2 por causa disso. É, eu vou dizer. Eu também, imediatamente, eu pensei assim... Pô, cara, é colocar maior ainda o que já foi gigante nesse... Não é um caminho legal pro segundo filme. Eu acho que a gente tem que tentar botar uma ameaça diferente e partir pra essa relação dos personagens e tal. Torço pro Thanos, eu achei legal se ficar como uma referência nerd do final, um easter egg e tal, mas é agora que todo mundo vai querer que, né, a nerdaiada vai em coro pedir que ele tá no segundo, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Ah. Mas mesmo com o Thanos, com essa parada da Joia do Infinito, que controla a realidade, controla um monte de coisa, se quiser, podem colocar ele e ir pra sozinho lá, cortejar a morte na Terra e usar isso pra criar uma série de situações bem atípicas, né, de situações pros heróis, mas eu não sei se vão partir pra isso, e mesmo isso eu temo que vai ficar estranho assim. O CG do Thanos, tá certo, foi só uma risadinha, cara, um grandão púrpura é bem mais complicado do que o Hulk verde, cara. Eu acho que vai ficar meio tosco assim, espero que não partam pra esse caminho. Mas, ou talvez nem botem ele como vilão, mas ele como intermediário entre algum... É, mas aí é meio que repetir, né, cara. Vai ser a mesma coisa. O que me acalma um pouco é que o Joss Whedon já deu entrevista. O Josué já deu entrevista. O Josiel. É, o Joss Whedon é errado. Tá, o Josuel. Ele deu entrevista falando que o segundo filme do Vingadores, ele quer fazer uma coisa não tão cósmica, ele quer fazer uma coisa menor e que trabalhe mais a interação dos personagens do que uma ameaça alienígena. Tipo, ele já deu entrevista falando isso. Puxa, muito obrigado, Josuel. Bem mais calmo. Josiel artilheiro do filme, hein? Eu gostei muito do filme no geral, assim, acho que pouca coisa me incomodou. Acho que a única coisa que mais me incomodou, na verdade, é uma coisa, digamos, que seria antes do filme. Eu fiquei sem entender, e eu gostaria de entender, como é que o Loki foi parar ali, conversando com a Secla do Thanos e pegando uma joia do infinito e preparando, porque ele caiu na ponte lá no filme do Thor, e aí de repente você não tem nenhuma ligação disso, você saber como aquele personagem chegou até ali. É, eles falam que resgataram ele, né, não sei. É assim, foi a única coisa que me incomodou, mas no geral, eu acho que foi muito bom, deve ter algumas falhas aqui e acolá que a pessoa assistindo duas, três, quatro vezes vai ver, mas não atrapalha nada o filme. E acho que pro segundo filme, que eu acho que, como já o Morey falou, que já o Joss Whedon já falou que é uma coisa menor, eu apostaria num vilão, que eu acho que é um vilão muito bom dos Vingadores pra isso, que é o Ultron, e trazendo exatamente o Visão como um outro personagem pra aparecer, esses dois personagens pra aparecer na história. Seria legal, hein? O Tron foi criado pelo Kang, não foi? Não, o Tron é a criação do Hank Pym. Também poderia ser interessante, né? Usar essa parada de viagem do tempo e tal. Normalmente, quando bota viagem do tempo, caga tudo, né? Mas o Joss Whedon faz, ele é o fadão, ele faz tudo. Ah, é o Josué, que usou essa. Josué é o novo Christopher Nolan, né? Ah, Jesus. É o Christopher Nolan da Marvel. Cara, que comparação boba, viu? Vai ser foda. A gente vai ouvir muito isso, cara. O que vai ter neguinho comparando agora com o Vingadores? Ah, isso é eterno, cara. Duas coisas completamente diferentes. Lógico, não tem como comparar uma coisa com outra. Cara, Batman é um filme de drama e suspense e policial investigativo. A questão é, nós sabemos, tem que falar isso pro fanboy, cara, que vão ficar falando isso direto. Ah, os fanboys vão tudo tomar no meio do olho do cu deles. Vamos beber uma cerveja com uma mulher em vez de ficar preocupado com o que é melhor ser Vingadores ser. Os caras não tem como comparar, eles já partem com aquele negócio, mas um é melhor, é o melhor filme do ano. Fica só nisso, de o melhor filme do ano vai ser isso aqui. Quando na verdade todo mundo sabe que o melhor filme do ano vai ser Prometeu. Então todo esse filme. Não, Mercenários 2. Eu acho que vai ser G.I. Joe 2, velho. Não, vai ser Apocalipse. Não, vai ser The Rock. É o filme do Calypso, o Marcelo lembrou bem. Então o filme do Calypso no final do ano. Pronto aí. Pô, eu só posso dar um aviso aí pra galera que já lançaram o filme dos Vingadores versão XXX. Maravilha. Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. O podcast vai ficar com 5 horas de duração se a gente continuar. Então vamos para as considerações finais, começando por o senhor Marcelo Soares. O filme dos Vingadores foi fantástico, foi muito bom, assim, um orgasmo nerd, né, como o pessoal fala. Uma coisa que o Modeste falou, que eu concordo, que acho que o maior defeito dos Vingadores é que ele agora ficou difícil fazer um Vingadores 2, um Vingadores 3, um Vingadores 4 melhor do que isso. Então vamos ver o que é que o Josué, como é que se chama aí, vai refazer, e espero que seja um filme cada vez melhor. Mas não bate o Batman. Ah. Tomar no cu. Calma. Só a hora vai chegar. Aí você fala, mandei tomar no cu no seu tempo. Duende? Muito obrigado, Josué. Você é o cara. Moura? O filme foi foda pra cacete. Eu ainda espero que saia um filme solo da dupla Viúva Negra e Gavião Arqueiro. E que a Marvel tenha culhões de expandir ainda mais o universo dela e fazer o filme do Doutor Estranho, do Punho de Ferro, do Luke Cage e Inumanos. Vini? Cara, curti pra caralho o filme. Valeu a pena, tô pensando em assistir de novo. É que nem o Marcelo falou, também acredito que não vão conseguir fazer um filme tão bom quanto o primeiro, os Vingadores, que ralar peito pra caralho pra fazer um negócio legal. Bom, é aquela esperança, né? A gente achava que o filme ia ser ruim. Vamos apostar que o segundo também vai, se tiver, né, vai ser tão bom quanto. Obrigado, Josueldo. A grande vantagem que o filme dos Vingadores tem pra qualquer outra franquia é que eles podem mudar como eles quiserem a formação, porque os Vingadores é uma equipe que sempre muda. Então você pode ter a formação que você quiser nos Vingadores. Você não precisa estar atrelada a esse grupo original que teve agora. Cada filme com uma história diferente, cada filme com um foco diferente. Se o mundo não fosse acabar em 2012, a franquia ia muito além. Eu quero deixar claro que eu não vou assistir um filme dos Vingadores que for, a formação for o Magnum, Hank Pym, Vespa, a Tigresa e o Garoto Esquilo e o Gigante. Eu posso discordar de uma coisa? Não, Vini? Caiu o mundo, cara. Se você discordar de alguma coisa, vai abrir o selo do Apocalipse. O Modeste falou assim que os Vingadores dão a oportunidade de você trabalhar com vários personagens. Concordo. Só que assim, filme dos Vingadores sem Thor, Capitão América e Homem de Ferro não vai existir. Vai aparecer o desenho animado dos anos 90. É, podem trocar ali a Viúva, o Gavião, mas até o Hulk, mas eu acho que esses três aí, eles não saem do filme, não. Eu assisti o filme essa semana. né? Então eu não assisti na estreia nem na pré-estreia. Então eu já fui assistir o filme com uma baita de uma expectativa e o filme conseguiu superar essa expectativa, cara. Então não tem nota 10 pro filme. Porra, fugir dessa briguinha ridícula, né? De nerd sebento, cheio de espinha e mão calejada. E é isso, Vingadores vai ser melhor que Batman. Batman vai ser... Cara, eu tô preparado pra ver dois filmes bons. É isso. Eu tô feliz porque esse ano tem a garantia de que vão ter dois. Três, porque tem uns mercenários. Três é, filmes Homem-Aranha, todo mundo cagou pro Homem-Aranha. Totalmente, cara. É, cara, esse negócio é... São filmes totalmente diferentes e mesmo que... Cara, a Marvel achou um caminho e apostou e deu certo. E parabéns pra ela e ganha todo mundo, cara. Agora, essa briguinha, claro que a gente sacaneia e continua falando, faz parte da uma zoada, uma alfinetada em quem realmente se dói com isso. Mas, cara, não tem nada a ver, cara. É, o importante é isso mesmo aí. É ter várias coisas foda, várias coisas legais pra gente assistir. Queria realmente aproveitar, fazer coro com todo mundo, parabenizar o Josuel, o Josiel, sei lá. Porque, cara, é, não tem como negar, cara. Foi o primeiro filme que realmente traduziu uma história de quadrinhos de super-heróis pro cinema. Podem falar o que quiser, né? Não, mas tem... Cara, uma história de comics, assim, super-heróis. Nenhum filme até hoje tinha conseguido traduzir da forma como o cara fez. E com qualquer coisa, tem várias coisinhas que eu fiquei assim. Ó, a questão do Hulk, eu não vou ficar me aprofundando aqui, mas eu engulo algumas coisas ali. Achei que poderia ter sido melhor feito por detalhes, assim. Mas no geral, cara, o filme é foda. Você sai do cinema empolgado e vale a pena pra caralho. Com quem não é nerd, eu acho que sai muito satisfeito. Então, filmaço, nota 10 e parabéns ao Josiel aí. Então, um beijo no coração de todo mundo. Um beijo. Bom, então vamos pagar uma prenda aqui. Como o senhor Duende não cumpriu a tarefa estabelecida, né? Então ele está encarregado de fechar o podcast aí. Porque todo mundo falou uma escatologia bizarra aqui para substituir o Modeste, você não, Duende. Então, a palavra é sua para fechar o podcast. Ok, senhores, eu paguei prenda. Eu, criador do Josuel. E eu vou falar então aqui que faltou no filme, né? Pra encerrar o podcast. Então, para vocês aí. Avante o Areva. Que emoção, que alegria. Mais bom, mais empolgado. Eu acho que tinha que fazer de novo, mais empolgado. Como diria um bom diretor de cinema, mais uma vez com emoção. Se quiser usar, é esse aí. Falou, beijo, tchau. Olha só que massa. Que diva. Olha o faniquito dele, mano. Que isso? Não, Modeste. Você vai fazer então, porque você não cumpriu o seu papel nesse podcast. É, então finaliza, Modeste. Avante o Areva. Pô, velho, por sinal, acabamos esquecendo de falar que a trilha é muito boa, velho. Muito bem encostada. Cara, eu nem escutei a trilha. A gente esqueceu de falar que o Homem de Ferro chega pra bater no Loki ao som de AC/DC, cara. Eu não entendi como que tava saindo aquele som, cara. Ah, é verdade. Que aquela armadura fodida não tem um iPod acoplado. É. Será que ele viu também o jogo do Vasco no Botafogo? O Vasco visto de novo, não? Ah. Que pariu, que gratuito. Um comentário tão mal colocado só pra tirar sarro de alguém da minha vida mesmo, que gratuito. Mas, mas acontece que o Atlético tá na Libertadores, né? No meu PlayStation sempre. Tá na Libertadores, né? Ah, tá bom. Tá legal. A função do Vasco é eliminar o Flamengo. Ser campeão de carioca não faz muita diferença. O Flamengo se elimina na balada. É.